Não música eletrônica dançante, né? Aquelas batidas, os polperosão, mas Sim. música com elemento eletrônico já me chama a atenção. É muito louco, mas vamos lá. Popero é um nome engraçado, né? Porque. Popero é muito louco, né, mano? Eu adoro o termo. Popero. Mas você sabe por que existe? Porque É, por causa do som do Popper Up, né? Popper up. É, É. exatamente. Pom, pom, pentinha, Não, mas Popper porra, essa música tá na veia das pessoas, não tá nem no cérebro. Muito bem, gamers malditos, habitantes do multiverso, mais uma vez estamos de volta com o Modulando o Espaço, seu podcast de games aqui do Q36. E hoje a gente vai discutir aí, a gente vai falar um pouquinho da lista da Edge. A Edge acabou de divulgar assim, né? Divulgou já tem algumas semanas, como a gente está sempre gravando atrasado, a gente vai discutir essa lista que foi divulgada algumas semanas, que é os 100 melhores jogos de 2017, né? Na verdade, os 100 melhores jogos versão 2017, né? Ele não está tratando só de jogos de 2017, mas para quem não sabe, a Edge todo ano faz essa lista de 100 melhores jogos, pegando lá um compilado de todos os games que já passaram aí, do passado, presente, e monta aí numa lista bem duvidosa, algo que para algumas pessoas pode despertar aí um ódio tremendo devido à sua né, a posição que os games entraram. E depois, numa segunda parte aí do podcast, a gente pode tratar um pouquinho mais de listas em geral, né, o que a gente acha, o que a gente não acha. Hoje, mais uma vez, eu tô com a mesma patota de sempre aqui, eu tô com o Éder Martins. Tamo junto. E o Maurício Ruiz. Oba, tudo bom? Eu tô pensando até em mudar essas apresentações, eu não vou mais apresentar ninguém não. Agora acho que quando eu começar a falar, eu vou esperar alguém me cortar pra falar cala a boca, alguma coisa do tipo, assim, sabe? É, todo mundo é sempre a mesma pessoa, pessoal, né? Então tá tudo certo. Vai rolar uns convidados nada especiais aí, né? É verdade, a gente já tava discutindo sobre isso, né? Aliás, a gente já tem que agilizar esses convidados aí. Bom, vamos começar então esse cast aí para tratar dessa lista. Eu gostaria primeiro da gente debater um pouquinho dos games que estão nessa lista e as posições a qual eles se encontram, assim, porque tem umas coisas bizarríssimas, assim. Eu não sei, eu já vou passar a bola, que senão eu vou começar já a descascar essa lista aqui. Eu confesso que tem jogo que eu nunca ouvi falar. É estranho, eu tô né, falando cara? Sério. Pra mim é bizarro, porque tem jogo que, assim, me chamem de ignorante, mas tem jogo aí que eu nunca ouvi falar. Não, mas é normal, cara. Essa lista tá muito estranha, mano. Você quer começar, Éder, com suas considerações? Traz você, que você que trouxe a lista. Tá. Vamos lá, Éder. Não, assim, eu não vou falar de um jogo específico, eu vou falar do primeiro ponto, que é o que mais me incomodou na lista. Então eu já vou começar por ele. Assim, claro que, né, pra quem estiver ouvindo o podcast aí, eu não sei de onde o cara tá acessando, mas em algum momento a gente vai deixar esse link disponível aí no blog lá, junto com a postagem, pro cara saber do que a gente tá falando. Sim. Né? E no, a gente deixa no canal também, porque como o podcast, né, pra quem YouTube, não sabe, né? A gente coloca. O nosso podcast é um podcast que você encontra em qualquer lugar, né? É um negócio, é uma maravilha. Você pode escutar o podcast no blog, você pode escutar o podcast no iTunes, você pode escutar o podcast no YouTube. Então a gente deixa o link no YouTube e no blog. Desculpa cortar, pode continuar. Então, aí a gente deixa a lista aí pro cara ver do que a gente tá falando, mas eu vou tentar contextualizar uma coisa antes. Pra quem não sabe, a Edge, né, ela é uma puta revista europeia que trata os games com um viés um pouco mais sério, né? Ela não... eu falo que é um pouco mais sério, por quê? Porque aqui no Brasil a gente estava acostumado com revistas de games que falam o quê? Dicas, detonados e de vez em quando explica a história do jogo. Ponto. A gente nunca teve uma revista que fala de mercado, que fala da psicologia no jogo, como o Maurício até aí pode falar melhor, mas como o som influencia no jogo, essas coisas. A gente nunca teve matérias desse artigos, né? Assim, artigos, desse viés. Pelo menos não numa mídia física. Isso veio surgir com os blogs. Então ela é uma revista gourmet, vamos dizer assim, só que ao mesmo tempo erudita. Só que acho que na Europa também, né, o mercado de games deve ser um pouco mais não mais sério, mas é, como que eu posso dizer? O pessoal consome mais leitura do que aqui. Uhum. É menos putaria. Bom, como... que o Brasil. É, menos farofada, né? Aqui game sai só como álbum de figurinha, olha lá. É... Então, contextualizando isso, uma lista vindo da Ed, e a... porque ela teve uma publicação no Brasil, ela durou acho que um ano no Brasil, a Ed. Só que é óbvio que faliu, né? É óbvio. ninguém compra nada pra ler aqui, cara. Ficar comprando... Enfim, é, quando saiu essa lista aí, é a mesma coisa que você olhar e falar assim, putz, a Rolling Stones vai falar das 100 melhores músicas do mundo. Você fala, bom, eu não gosto da Rolling Stones, mas você vai ter que ver. Vou parar pra ler, né? É, você vai ter que falar, não, deixa eu ver a merda que eles estão falando lá, pelo menos, seja pra concordar, que seja pra criticar. É, e aí, essa lista, porra, cara, ela é muito, muito, muito estranha, porque, primeiro, como o Maurício falou, tem jogos aí que são meio desconhecidos, né, talvez sejam novos demais pra já ser tratado como os melhores, né, os melhores de todos os tempos. E pra mim o que eu acho mais complicado é porque a gente não sabe os critérios de avaliação dessa lista. E o que me irritou mais é o quê? É, os gêneros presentes nessa lista, eles estão muito, muito bagunçados. Um exemplo, não tem praticamente nenhum jogo de esporte. Nenhum, nenhum, nenhum. Tem um jogo de simulação, que se eu não me engano é o Civilization 4. Sim. É, que é um puta jogo. Mas, assim, que tá mais, tá mais pra estratégia do que simulação Civilization, né? É, isso, é verdade. Obrigado, Maurício. Tá mais pra estratégia do que pra simulação. Pra simulação. Mas não. Então, se tirando então até o Civilization da simulação, não tem nenhuma simulação. Não tem simulação. Não tem o Flight Simulator, que, assim, Flight Simulator não é um jogo. É, o bagulho, se você tiver horas, X horas de Flight Simulator, você pode tirar um brevê. Tem noção? Não, você tem noção, Horácio? Que então, você joga a porra do jogo, você pode tirar um documento pra vida real. Aí você fala, ah, por causa disso o jogo é bom? Não tô falando que por causa disso o jogo é bom, mas ele tem importância, ter... né? Mano, não tem SimCity. Não tem nenhum simulador nessa lista. É. Então, essa é a minha maior crítica pra eu já poder passar a bola pra outra pessoa. É, só complementando, eu acho que assim, o... A questão dos parâmetros é que ficou bagunçada, que nem você falou, assim, sem parâmetros, como é que os caras elegem, né? Porque aí os caras misturam, tipo, sei lá, tem aqui o Puzzle Bubble com o Shadow of the Colossus na mesma lista, sabe? Tem umas coisas muito loucas. E antes de passar para o Maurício, complementando a sua crítica, uma coisa que me incomoda é que parece que a lista foi feita ao léu, assim. Eles não... Que é um problema de parâmetro também, mas, por exemplo, eles não colocaram... Parece que eles não elegeram os jogos pela sua importância. Lógico, o primeiro parâmetro deveria ser se o jogo é bem feito ou não, né? Vamos dizer assim, o fator diversão. Mas tem coisa, por exemplo, que entrou que, assim, não tem importância nenhuma pro mercado, cara. E o jogo tá na lista, sabe? Tipo, o jogo não é relevante e o jogo tá na lista. É. E aí fica essa pergunta, né? Por que que tá na lista merda, velho? Os caras pagaram pra aparecer? O que que é? Total. Eu tenho um problema, eu tenho um problema com listas, né? Eu vou ser sincero. Antes de vocês mandarem essa lista, eu não tinha visto a lista. Porque eu não vejo lista, eu não gosto de lista. Na verdade, assim, a gente... Eu tô falando que eu não gosto de lista e a gente faz lista, né? Mas... Mas, assim... Eu vou me corrigir. Não é que eu não gosto de lista. Eu não gosto de lista que cita os melhores. Eu acho que isso pra mim é uma cagada. Não tem melhores. É assim, é melhor em quê? Melhor, quando você fala que é melhor, você tem que ter algum parâmetro. É exatamente isso. Sim, sim. Então, a partir do momento que você fala assim, os 100 melhores videogames de todos os tempos... Caralho, é assim, pra mim é muita pretensão. Você achar que você e a sua patota conseguem sentar eleger, né? Tipo, pra mim é bizarro isso, é bizarro. Então, mas é essa história do parâmetro, né, cara? Porque assim, sem parâmetro é só uma questão pessoal, né? É gosto. Sim, dá a impressão que dá é assim, galera, fala aí os jogos que vocês gostaram que a gente bota aí. E assim, e mesmo que nem você falou, assim, eleger os melhores jogos é um negócio muito bizarro, é muito estranho, né? É. É diferente, por exemplo, se o cara montasse uma lista dos, assim, os jogos mais relevantes para a indústria. É. E aí o cara tem, sim, os parâmetros, sim, pra falar, olha, esse jogo é importante por causa disso, disso, disso. O outro é por causa disso. Ou 10 jogos que você... Ou, por exemplo, 10 jogos de estratégia que você precisa jogar. Isso é uma lista, sim, que é interessante. Entendeu? Porque ela tem um conteúdo fixo, um parâmetro claro e que as pessoas conseguem... Tipo, elas podem até discutir entradas ou não, mas assim... Você discute baseado em alguma coisa, não no... Eu acho que listas de melhores, assim, eu acho que toda lista de melhores alguma coisa, ela tinha que começar com aquela história. Esta é a minha lista pessoal, sabe? Porque você já vai pro texto falando, não, beleza, isso aqui é tipo a opinião do cara, sabe? É um texto opinativo. Mas é diferente, como o Eder falou, a Edge fazer esse tipo de coisa. Que é uma revista especializada, então, sabe? Exatamente. Acho que é isso que criou todo esse ruído, por quê? Porque quando você... Quando, né? Por exemplo, se fosse a Ação Games aqui no Brasil, tipo, você ia falar, pô, é Ação Games, os caras vão fazer merda, óbvio que vão fazer merda. Mas assim, a Edge, ela, né? Ah, porra, Ação Games. Mas enfim, eu gostava da Ação Games. Sim, mas claro, né? Mas e hoje quão infantil era. É. Foi ótimo pra, né, pra super formação. Super Game e depois Super Game Power, é isso que eu te falo. Não, Ação não, Games era, era Super Game da SEGA e a Game Power da Nintendo. Mas é por juntou, isso que, né, eu falei Super Game e depois Super Game Power. Presta atenção. Porque você não curtia Game Power. Porque eu não tinha Nintendo na época, então eu comprava Super Game. Entendi. Faz sentido. Aí depois, ó, a época que eu mais gostei de revistas no Brasil foi a Gamers. Porque ela, assim, os caras traziam muito imagem. Os detonados, né, da Gamers. Ela que fez aquele detonado do Final 7 que tinha tudo. Eu tenho, até hoje. Enfim. Mas enfim, acho que o problema dessas listas é o seguinte: é porque a Edge, então você falou, opa, vai vir alguma coisa séria, pelo menos. Não sei se vai ser boa, mas vai ser séria, né? E quando coloca que são os melhores, porque você espera um argumento do tipo, são os melhores, por quê? Né? E aí eu comecei uma discussão com um amigo meu, fora do né? Lógico que foi fora do podcast, ele não tá aqui. eu comecei uma discussão com um amigo meu via WhatsApp, falando exatamente disso, tipo, putz, será que são os mais vendidos, né? Os caras levaram, ah, não, tipo, ó, o jogo tem que ser bom, mas também tem que ter vendagem. Ah, o jogo tem que ser, ele começa a partir de tal público, tipo, ah, se ele alcançou tantas pessoas, então ele começa... Sim, a gente começou a confabular de por que tal jogo seria melhor, né? E claro que a gente não conseguiu. E aí, quando vocês falaram de lista específica, sim, toda lista é excludente, né? Ela parte desse princípio. Só que quando o cara dá os argumentos, a lista fica bacana, mesmo que você discorde. Sim, né? Sim. Eu gostava muito de uma publicação que tinha aqui no Brasil, acho que não tem mais, que era da revista Bravo, que eles colocavam... Eu gosto de instância de legitimação, sabe? Eu gosto de alguém falando assim, ó, tá vendo? Esses aqui você tem que ver por esse motivo. Eu vou lá e falo, porque aí eu fico sabendo até a visão do cara, né? Se o Maurício listar 5 jogos aqui que ele acha que todo mundo tem que jogar, a gente vai olhar e vai falar assim, putz, o Maurício, de repente, gosta de jogos assim. Porque dos 5, 4 tem esse perfil. Então eu acho isso bacana. Como a Ed não falou absolutamente nada, eu entendo que lá é uma zona. E os caras falam assim, aí, ó, fala 5 você fala 6, você que é mais, você que é mais alto, fala 7. E foi isso. É isso aí, cara. Assim, a impressão é que os caras pararam lá, sei lá, deve ter parado tipo uns 4 malucos da Ed pra tomar uma breja. Aí eles estavam no boteco tomando uma cerveja e falaram, pô, sabe que jogo que é foda? Esse. Eles pegaram um guardanapo, pediram uma caneta pro garçom. Começaram, E deve ter sido uma noite de bebedeira foda, mano. Porque os jogos que estão na lista, puta, cara, é um bagulho muito louco. Eu fico imaginando a briga pra posicionar os jogos que eles colocaram. E eu assim, pensei que o Horácio ia gostar, velho. Porque, assim, o top 5, o Horácio participou ali, né? Não, mas... Então, deixa eu explicar, então. É um negócio do parâmetro. Eu também não consigo montar coisa por montar. É que das duas, uma, cara. Ou eu monto, se você me perguntar, Horácio, qual que é os melhores jogos que você já jogou? Tem muita coisa na lista que eu concordo. Né? Porque assim, só por gosto. Que eu gosto do jogo. Mas agora, se você me falar, Horácio, monta aí os jogos, o que eu acho que seria muito mais válido como lista, assim, os jogos que você mais acha relevante na indústria. É um tipo de lista que eu gostaria de fazer. Então, tem coisa que eu concordo, mas assim, pessoalmente, né, já indo pro lado bem pessoal, tem umas coisas, assim, que tem jogo que tá na lista que eu curto, mas tá numa posição muito louca. Muito, muito louca. Mas, enfim, se vocês quiserem, a gente estende um pouco mais essa discussão de listas em geral agora, porque eu quero ir pra um bloco depois que a gente vai pegar, assim, tipo, do 100 ao 90 e vocês falar o que tem de bom, o que tem de absurdo, e aí a gente vai do 100 ao 90, do 80, do 90 ao 80 e assim por diante. Eu acho que assim, só uma última coisa antes, que assim, eu tava pensando aqui exatamente sobre, eu tava pensando aqui faz algum tempo sobre isso e vocês falaram agora há pouco sobre a questão de ser a Edge, né? Então assim, a internet sem ser papo de velho, mas já sendo, a internet ela abriu as portas para todo mundo dar opinião. Antigamente, para você dar opinião... Democratizou, né? Antigamente, para você dar opinião, você tinha que ser de alguma patota ou você tinha que ser muito foda em alguma coisa. Hoje em dia, não. Pra você dar opinião, qualquer um dá opinião. Tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram, tem tudo. Tem blog, tem qualquer coisa. E isso fez com que as pessoas, eu acho que perdessem um pouco a noção de que opinião todo mundo pode... O pouco, né? Não, é assim... O pouco de noção que tinha. Não, eu acho que assim... Na verdade, as pessoas perderam a noção de que opinião todo mundo pode dar. Só que tem opinião que não vale nada. Certo? Sim. Tem opinião que assim, legal, você acha aí, que... Eu vou além, assim, opinião por opinar, Maurício, assim, só por opinar, não vale nada. O que eu quero dizer assim, sabe? Legal, você acha que a política econômica X tá errada? Quem que é você? Você é o seu Zé, dono da barra aqui? Bom, sua opinião não vale nada. A minha opinião sobre isso não vale nada, vale a opinião de gente que entende o assunto. Então eu acho que o problema dessa lista é exatamente esse. Quando você coloca a Ed para fazer uma lista, você espera que a coisa seja feita de uma forma séria. A partir do momento que eles fazem isso, você fala assim, porra, tem coisa muito errada aí, né? Porque se é o Maurício colocando uma lista dos 100 melhores jogos de todos os tempos, você fala assim, é o Maurício. É claro que ele falou merda. O que o Maurício entende dessa porra? Não entende merda nenhuma. Então saiu essa lista de bosta. A partir do momento que a Ed... que teoricamente é alguma coisa, porra, fudeu, né? Então, esse termo que eu gosto de usar, porque eu acho que ele, por mais que ele seja um termo gourmet, ele define exatamente, que são essas duas palavrinhas. É uma instância de legitimação. A opinião dela conta pro que tá... É que nem a gente falou, a Rolling Stone, se ela falar que tem as 100 músicas, os 100 melhores álbuns, você pode discordar, mas assim... Você não é ninguém. A Rolling Stones, você parte do princípio que tem pessoas lá que manjam de mercado, que manjam de música, que manjam da porra toda. E você fala, a opinião de alguém lá, a opinião dessa instância conta. E aí, assim, complementando, além de ser essa instância de legitimação, porque eu não vou achar outro termo. Ela ainda não te joga argumento nenhum. Ela só fala, ó, esses jogos são os bons aí. É o que eu falei. Engole essa porra aí. Se você não gostou... Então, mas assim, também tem uma questão também aí, vamos dizer que, assim, que é uma discussão um pouco mais profunda da coisa, assim, que a gente tá partindo do princípio de que um veículo que tem alcance, ele é um veículo que tem credibilidade. Né? Que nem você falou da Rolling Stones aí, tá ligado? É um exemplo que eu dou, não que eu entenda de música, muito pelo contrário, eu não entendo nada de música. Mas assim, cara, a Rolling Stones, ela aborda, não tô falando que é o caso da Ed, mas vamos falar do caso da Rolling Stones, que ela aborda o universo musical de forma um pouco restrita, né? Assim, sim, ela tipo, tá ali... Totalmente comercial, exato, só no mainstream, exatamente, do mercado americano. Então assim... Não é que é a Rolling Stones que a opinião deles, tipo, vale alguma coisa, na verdade, né? A gente tá partindo do princípio que todos esses veículos, vamos dizer assim, de alcance, teriam opiniões relevantes, né? Teriam credibilidade só pelo alcance que eles têm. Mas eu acho que mais do que isso... Desculpa te cortar. Vai lá. Mas mais do que isso, assim, a Rolling Stone, por exemplo, ela tá aí há muito tempo... Não só um alcance, mas ela já produziu muita coisa boa. E eu acho que isso faz ela ser... Então, Maurício, mas assim, ter, que eu ter relevância. Eu acho que mais do que alcance é relevância. A Ed... Então, mas o que eu quero dizer é justamente isso, da parte de relevância, cara. Porque se não necessariamente esses veículos de alcance, mesmo que eles tenham feito coisas muito boas, ele é feito de diversas pessoas, entendeu? Sim. E assim, nada garante que aquela pessoa que está tratando aquele tema naquele ponto específico da história é o maior especialista no assunto para poder estar claro tratando daquele jeito, sim, entendeu? Sim, sim. Claro que não, mas você espera que... É assim, é claro, a gente vai entrar numa... nenhuma. Não, mas... não, o que eu quero dizer assim, é claro que a gente vai entrar numa discussão de que o jornalismo morreu, né? E o jornalismo morreu. Mas assim, o mínimo que se espera de uma publicação grande e que tem algum respeito no mercado é que, bom, os profissionais que eu contrato e que eu deixo soltar uma lista ou qualquer outra coisa que seja, bom, isso passou por editor... Passou pelo, sei lá, entendeu? Pelo chefe de edição, passou pelo chefe de jornalista, passou... As pessoas, entendeu? Tem que ter alguma legitimação então, ali sim, dentro. Cara. E o mínimo, Maurício, que se espera é que essas... O respeito que elas têm, de alguma forma, influencia na contratação delas e que elas contratam pessoas. Sim, mas olha que muito louco, cara. Você falou, pô, que quando os caras fazem, a gente espera que tenha passado numa editoria e que tenha tido. Que bateu. Só que assim, não é o que a gente vê na lista da Ed, por exemplo. Ah, concordo. Assim, justamente por todos os argumentos que a gente já colocou na mesa, sabe? Concordo. De não ter parâmetro, de parecer ser uma coisa jogada, que não tem argumento para justificar as posições. E assim, eu não tô entrando no mérito se a lista é boa ou não, sabe? Pode ter gente que deve ter batido o olho e falar, caralho, é isso mesmo, puta, essa lista é foda, diz tudo. Mas pra gente, no geral, que eu posso tô falando por mim, mas pela opinião de vocês também falando por vocês, pra gente a lista não tá dizendo nada. Né? Pelos mesmos motivos que a gente já falou. Não tem parâmetro, não tem argumentos para justificar. Sim. Então o jeito que ela foi apresentada é pomposo demais, né? Porque assim, são os 100 melhores jogos de todos os tempos. Nossa, é pesado isso, né, cara? Que você fala, meu. E aí entra o que o Maurício falou, né? Você fala, não, é de todos os tempos e eu nunca ouvi falar. Não que você fala, porra, eu sou alguém influente no mercado. Mas é que assim, você fala, meu, né? Cara, o jogo foi lançado faz um mês. E aí já é o melhor de todos os tempos e tipo, em um... Eu acho que o jogo nem maturou ainda. Não, né? Tem jogo... tem o jogo não disse a que veio. Uma boa parte da lista é feito de jogos dos anos 2000 e tantos pra cá. Sendo que a gente tem coisas absurdamente ótimas do arcade, de 1980 e tantos pra cá. Quer dizer... Sem esses argumentos, fica difícil. Fica difícil. Né? Tá muito difícil. Vamos fazer uma quebra aqui pro próximo bloco, então? Vamos tratar agora do seguinte, vamos pegar por blocos dessa lista, né? Então, como eu disse antes, vamos pegar assim, do 100 ao 90 e vamos misturar a coisa. Agora eu quero que o negócio vai virar zona mesmo, porque eu quero tanto que a gente analise os jogos, óbvio que a gente não precisa passar jogo por jogo, né? A gente pega do 100 ao 90, cada um pega um ou dois jogos ali que chamou atenção nessas posições e discorre em cima desse jogo. Tá bom. Pode ser opinativo, vocês podem tipo, simplesmente falar porque eu acho um absurdo, porque o jogo é foda e pronto. Ou vocês podem criar uma justificativa do porquê vocês concordam ou não concordam, beleza? Tá bom. Você faz uma introduçãozinha pra eu fazer o corte? Ah, a introdução era isso, mas... Então tá feita. Pronto. Mas se pessoal, quiser eu tento de não, novo. O pessoal já ouve como se fosse making off. Tá bom, não, na boa, na boa, vamos lá. Vocês estão ouvindo uma criança chorando ou não? Estamos. Então, seu filho tá participando do podcast, não tem problema nenhum. Não, eu acho que a opinião dele é muito mais relevante do que a opinião do pessoal da Edge. Não, é que eu acho que é a opinião dele sobre a lista. Sim, inclusive eu acho que é muito mais relevante, é o que eu tô falando. Beleza. Então, assim, pra começar, já que eu dei a ideia, eu vou começar pegando aí então aí do 100 ao 90, tem dois jogos que eu quero tratar, que é o primeiro é o acho que é a escolha clara para falar dessa posição, que é o Final Fantasy VII, que curiosamente, por muitos anos, estava nos 10 primeiros, cara. É, tipo, Final Fantasy VII sempre foi considerado puto um marco na indústria, puta jogo, RPG, caralho. E tipo, esse ano os caras acho que falam, ah, então, enjoamos do Final Fantasy, né? Põe lá ele em 97º. Cê, porra. Não, mas o 97º não é o 12? Não é nem o 7, acho que é o 12. Ou é o 12. O 12, tô falando, é o 12. Corta isso aí, se corta volta. Aí. Porque eu tô tentando achar o 7 na lista. E eu vou achar muito louco se não tiver. Mas eu acho que tem, Mas eu tô procurando aqui, eu não achei. Tá, eu falei merda. Eu olhei por cima, realmente. Não, 7. O Final Fantasy 7 não tem. Não tem, não tem. Não tem nenhum então, Final Fantasy a não ser o 12. Então, corta. Acabou, não. Então corta. Não, corta. Tudo. Não, corta o podcast e vamos parar de falar. Exatamente. Não tem... Então, já que eu confundi tudo, mas aí já tá o argumento pronto. Os caras me colocam o Final Fantasy XII na lista e não colocam o Final 7, que é um jogo que sempre tava nas listas, sabe? Tipo, sempre tava nos 10 primeiros, nos 20, 20 primeiros, cara. E assim, de uma hora pra outra parece que o Final Fantasy VII então deixou de ser relevante e os caras parece que jogar o Final 12 aí pra ter um Final Fantasy. Exatamente. Bizarro. Eu acho que numa lista de Final Fantasy, o 12 não estaria em segundo. Pois é. Ele estaria tipo em quarto, sei lá, porque tem o 5. Pô, tem o Final Fantasy 5, o 6. O 6 é muito bom. O 8, que não é um dos melhores, eu acho muito foda, porque foi ele que fez ele a transição. É icônico, né? É. Ele fez a transição, né, de SD pro, pra aquele negócio, pra um tema mais adulto. Até mais adulto não, porque os outros também são adultos. Mas assim, mas enfim, a arte, né, a arte era mais... Ele é muito mais relevante, né, vamos dizer Sim. assim. É, não só pros Final Fantasy, acho que ele é relevante pro formato de RPG como um todo. Né, porque antes dele, os RPGs eram aquele negócio de SDzinho e tal. Ele falou, não, vamos fazer um negócio mais, tipo, né, pá, mais adulto, vamos dizer assim. Ele virou mais GTA, aquele o Final Fantasy VIII. E tipo, eu tô fazendo uma terceira olhadela aqui e não achei o Final Fantasy VII. Não, eu já procurei. Eu fiz a busca aqui também. Eu dei um não Ctrl tem, F aqui, só tem o Final Fantasy. Só tem o 12, não tem mais nenhum. É isso aí. Então assim, aí você vê que tá muito louca a lista, né? Começa assim, tá muito louca. Tá ruim. Nossa, tá, mas assim, ela já começou... Não, acho que não dá pra começar pior. Pois é. E assim, a minha segunda consideração do 100 ao 90 é a... Bom, uma consideração rápida, os caras colocaram... São mais duas, vai, tô roubando de novo. O Sands of Time tá aí na posição. Sim, sim. E assim, é um puta jogo, legal pra caralho. Puta jogo. Mas não sei, né? Não sei. Por que ele tá na frente do Prince of Persia, o clássico? O clássico. É um puta jogo e muito mais relevante. Dentro dos Prince of Persia, não sei qual fica aí, porque o primeirão é muito relevante. E pra fechar aqui os meus comentários do 100 ao 90, um que eu não joguei, mas eu achei curioso ele ter entrado, eu já comprei na Steam, ainda não joguei, que é o Her Story. Tô na mesma. Porque eu achei curioso porque é um jogo é bem diferentão, né? Ele não é bem um jogo, né? Ele é um filme interativo, vamos dizer assim. Você vai assistindo, você vai tentando desvendar o mistério. Então eu achei curioso ele estar na lista. Eu acho que vai me fazer aí adiantar a vez dele na Steam, na minha lista da Steam de jogos não jogados. E até porque dizem que é um jogo super curto também, né? Não é muito. Dessa, assim, eu vou roubar a vez, que eu nem sei se você já ia passar pro Maurício, mas assim, o único jogo que eu. Já que você já comentou os mais chamativos aí, mas um que eu gostei de estar na lista aí, eu acho que é um puta jogo, em termos de sim, que ele não é. Ele mostra que seria uma boa lista, uma lista eclética, é o Puzzle Bubble. Porque o Puzzle Bubble, ele inverte o Tetris, né? Ele faz tudo invertido do Tetris. O Tetris era tudo quadrado, tudo descendo, e ele faz o contrário. Ele fala, não, a gente vai jogar bolinha e pra cima agora. Então, tipo, eu acho que ele é um puzzle muito legal, que em uma época em que vários puzzles surgiram, né? Tipo, tinha o Tetris, tinha o Columns, tinha o Equinox. Ele é um pouco posterior, né? Ele é mais, sei lá, quase 90, não sei. Quase, esse, começo de 90. Ele é Super Nintendo, vamos falar assim, né? Ele já é geração Super Nintendo. Mas é que no Japão, se eu não me engano, tinha arcade. Uhum. Ah, e tá. No Japão, o arcade no Japão deve ser tipo em 1520, tá ligado? Não por aí, mais ou menos. Mas é um jogo que eu acho interessante. E o que, assim, quando você vê ele numa lista dessa, você fala, mano, essa lista vai ser legal. Por quê? Porque ela assim... Ela se deu o trabalho de considerar, tipos, né? O cara, tipo, analisou vários tipos de jogos, só que não. Então, eu só pra completar o que você tá falando, quando eu bati o olho no Puzzle Bubble, eu desconsiderei, assim, falei, pô, mas qual que é a relevância? Mas agora, o seu argumento me fez repensar, é válido. Vai lá, Maurício. É assim, eu não tenho muito o que falar dos jogos aqui, sobre... Acho que vocês trouxeram coisas boas e coisas ruins. Eu vou... Pra mim, assim, eu vou dar uma de cretino aqui, e não tô nem falando que os jogos são ruins, mas eu não faço a menor ideia de que jogos são. Então, assim, Animal Crossing e Super Monkey Ball, tipo assim, eu posso também ser um cretino, eu não sei que jogos são esses, mas dado que eu não faço a menor ideia de que jogos são esses, eu acho que podia ter tanto jogo melhor numa lista de 100, e que tem dois jogos que talvez... Uma parte considerável de pessoas... Não conheço. Talvez pra você não seja... Esses dois jogos talvez não sejam relevantes pra vocês. É pra você, Maurício. Talvez por você ter pulado aí... O Super Monkey Ball, beleza, ele apareceu em outras... Não era só Nintendo, mas eu acho que ele teve muita força na Nintendo. Se eu não me engano, ele também rolava pra PlayStation 2 ou pra PlayStation 3... Vou chutar, acho que era ele rolou no PlayStation 2, se eu não me engano. Tá. Só que ele ganhou força na Nintendo. E o Animal Crossing é um jogo também, eu não sei se ele é exclusivo, posso estar falando merda, mas se eu não me engano ele é exclusivo da Nintendo. Uma relevância, eu acho que entra a molecada, é um jogo que criou muito rebuliço no 3DS. Nossa, então eu não vou saber mesmo, porque eu nunca joguei 3DS na vida. Mas talvez por isso, sabe? Que pra você não. São jogos que eu conheço, são jogos que, óbvio, eu não colocaria na minha lista, porque eu acho que eu nem joguei, mas eu sei que eles criaram um rebuliço, assim. Eu sei, mas é uma sensação que. Não sei, mas o Animal Crossing sim. Mas a sensação que eu tenho é que são jogos tão de nicho. Que assim. Faz sentido. Eu não tô falando que a lista tem que ser dos jogos mais conhecidos, não é isso, pelo amor de Deus. Acho que tem um monte de jogo desconhecido que é bom. Mas assim, pra mim é meio assim, né? Tá, legal, entrou esses jogos, por que Katsu? Por que não outro jogo desconhecido? Eu quero dizer assim... Você quer dizer assim, quem é o Super Monkey Ball na fila do pão, exatamente, né? Tipo assim. Pô, por que tem Super Monkey Ball e não tem Heavy Rain nessa lista? É assim, que caralho que é isso? Que é isso? Entendeu? É mais ou menos isso, assim. Por que o Prince of Persia original não tá aí e Super Monkey Ball tá? Entendeu? Bom, não sei. Foi o que eu falei. Pode me chamar de ignorante, galera, mas assim... Não, mas faz sentido. Mas vamos lá, Maurício. Aproveita então aí que você tá no embalo e fala suas considerações do 90 ao 80. Do 90 ao 80. Deixa eu olhar aqui. É assim, acho que é uma coisa que a gente discutiu antes é... Pac-Man Championship Edition. Porra, esse jogo é animal, velho. Não. Pô, coloca o Pac-Man, então. Ah, sim, o antigão. Coloca, né? O original. Mas é que esse Championship Edition, ele é foda, cara. Não. Ele tem original e... Puta, tem muita versão de Pac-Man. Tudo bem. Sendo que você fala, mano, dá pra fazer tudo isso de Pac-Man? Não, então, mas você sabe que eu acho que qual é o problema, Wether? Isso aí é até uma coisa que a gente tava discutindo um pouco antes, eu e o Maurício, é que assim, em matéria de relevância, que assim, me dá a impressão que eles colocaram... É pior que o Príncipe da Pérsia. Exato, então, porque assim, me dá a impressão que eles colocaram, falaram, pô, mas Pac-Man é um jogo clássico, né? Pô, o Champion Edition é foda, né? Puta, é foda. Pô, coloca aí então. Mas assim, se é porque é um clássico, por que não entrou o primeiro Pac-Man? Exatamente. Que o impacto pra indústria foi muito maior. No caso do Príncipe da Pérsia, eu fiquei na dúvida por quê? Porque tem o preciosismo e tem, né, tudo aquilo que o Príncipe da Pérsia foi naquela época. Acho que era o principal jogo de aventura daquela época. Sim. Ele era o, Ele era o que o Pitfall era pro Atari e ele era pro PC. Só que o Pac-Man acho que é muito pior, né? O Pac-Man é. Puta, cara, é o Pac-Man, né, mano? Tipo, então... Ele é o símbolo do videogame. É o Come-Come, né? Muita gente. É o Come-Come. É muito mais punk. Pois é. Se é pra ter um Pac-Man, porra. Coloca o Pac-Man, né? O foda é que o cara que escolheu, que tava bêbado lá, é um cara muito novo. O cara deve ter uns 13 anos, e aí ele não jogou. Ele jogou no Play 3 só. Então. E outra coisa. Mas se bem que do. Fala aí. Não, fala aí. Se bem que roubei sua vez. Ah, tá. Não, é porque do 90 pro 80 tem bastante jogo legal. Não, né? tem bastante jogo legal. Tem jogo interessante. Eu não sei se era pra estar nessa lista, mas tem bastante jogo interessante. Outro que me chamou a atenção. É o Call of Duty 4. Assim, eu não sou um cara que joga Call of Duty e que joga esses jogos. Não sou mesmo. Mas a sensação que eu tenho é que de tempos pra cá, esses Call of Duty, esses Battlefield, esses jogos assim, eles ficaram mais do mesmo o tempo inteiro. Não é impressão não, cara. Entendeu? Pode falar mesmo que assim, é tudo a mesma bosta. E que a sensação que eu tenho é exatamente a mesma do Pac-Man. Se é pra colocar um Call of Duty... Pô, coloca o que é relevante, né? Que foram os primeiros, foi o primeiro Call of Duty, né? O primeiro Battlefield, mas assim... 4? Por que o 4, Modern Warfare? Tá bom, ele foi um pouco diferente dentro da franquia. Foi diferente dentro da franquia, mas assim... Isso faz... Eu acho que o único impacto que eu consigo ver nele, que assim, nem é um impacto tão grande, é que eu lembro que teve um burburinho bom do multiplayer dele, né? Que era redondo e tal, mas assim, concordo contigo que assim, em matéria de relevância pro mercado, por que o 4, tá ligado? Eu não jogo Call, não jogo FPS, pra começar, mas é que eu lembro da época, né, quando ele... Esse jogo foi tipo... Que nem, assim, pra eu poder citar como exemplo, eu vou ter que ir pro universo que eu conheço, que é, no caso, jogo de luta, né? A jogabilidade continuou muito parecida, só que ele trouxe um clima realista, ele trouxe uma história mais elaborada... Ele trouxe um multiplayer muito foda, que eu acho que é a principal razão pro qual ele é vendido. Eu acho que é por. Sim, eu acho não, né? Vamos ser sinceros aqui. É o multiplayer que fez essa porra vender. Mas ele foi um bom jogo, e o que acontece? Ele corrigiu alguns erros dos anteriores. Então, assim, é o melhor jogo da franquia? Eu não sei dizer, porque eu não jogo tanto. Mas eu lembro que quando ele surgiu, assim, do lançamento. Não vou nem falar que até... Assim, até hoje essa merda continua sendo jogada. Sim. Entendeu? Sim. Até hoje, sério, se você for perguntar pra um cara que joga Call, fala qual que você vai jogar, o cara fala o 4. Saiu um remaster aí, não saiu? Saiu um remaster esse ano. Não porque saiu um remaster que ele é bom, mas assim... Mas ele tem relevância, né? Ele tem relevância, dentro dos Call of Duty, eu acho que ele é um... É que eu lembro... Pra mim, desses FPS, pra mim, o mais legal, pra mim, era o Medal of Honor, que eu, tipo, nem sei se é outra franquia. É, outra coisa. Mas, o Call, ele roubou a cena, né? Ele virou o carro-chefe dessa merda aí. Não, você me convenceu, tá bom. O Eder tá com bons argumentos. Eu vou roubar um aqui, mas assim, que é bem rapidinho. Tem esse Tear Away. Tear Away é da hora. É muito bom. É muito bom. É realmente um jogo ótimo. Mas eu acho que ele é um jogo. Eu não sei se ele entra na lista. Eu acho que ele é um jogo tão novo pra tá aí. Não sei. Me chamou a atenção. Eu não vou falar mal do Tear Away, tá? Não vou falar mal, não. Mas eu quero saber se tem o Little Big Planet na lista, que eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Mas assim, eu posso só defender, não defendendo a posição e tal, mas assim, o Tear Away, ele foi, vamos dizer assim, cara, ele foi, cara, se não o principal, um dos principais, eu posso até talvez falar que é o principal jogo que saiu no Vita que foi relevante. Porque ele utilizou as mecânicas exclusivas do Vita, aquele touchpad traseiro que ele tem. Ele é um jogo, ele é um jogo artisticamente bem diferente, lindo, apesar dele ele vem mais ou menos na onda do Little Big Planet, né, daqueles esquemas de ser os negócios de papel e tal. Mas a direção artística do jogo é fantástica, fantástica. E ele utilizava as ferramentas, as funcionalidades que o Vita trazia de novidade pro mercado, que era o touchpad e a câmera. Você tinha que jogar com a câmera, você tinha que jogar com o touchpad traseiro. Ele dava função para essas funcionalidades do console que até então ninguém usava, sabe? Tipo, cagou. E ele tanto é relevante, vamos dizer assim, pelo menos pro mercado da Sony, pros consoles da Sony, que depois os caras levaram ele pro PS4. Né? Depois eles levaram pro PS4, foi onde eu joguei. A versão, e eu posso falar, viu, cara? Imaginei, sabe por quê? Porque acho que no Brasil, acho que só o Horácio comprou o Vita, então só você ter jogado, Maurício. Mas assim, eu arrisco dizer assim, que a experiência de jogar no Vita é muito, muito melhor do que jogar no PS4. Porque no PS4 você perde essas interações, né, do touchpad traseiro. Tem as interações da câmera, mas assim, como a câmera, não é todo mundo que tem a câmera do PS4. Nem todo mundo utilizou essas funcionalidades de câmera, né? Que o jogo coloca. Tá, e ele é bem legal, cara. Ele é bem legal, assim. Tipo, porque tem aquele lance do jogador ser tipo um... Ele é tipo um deus, né? Tipo uma entidade pro personagem, né? Então quando você tá jogando com a câmera no Vita, e como ele tá filmando seu rosto, às vezes seu rosto aparece no céu do game, assim, sabe? Como se você fosse a entidade que o personagem tá conversando, cara. É bem legal, cara. Mas vamos lá, vai, careca, manda suas considerações aí. Não, eu vou passar meio que rápido, até pra gente, né, não ficar demorando muito, mas desses 10 que tem aí, os que me chamam muito a atenção, eu não joguei, mas eu lembro que na época foi um rebuliço, que é o The Sims 3, que é tipo, dentro da franquia e fora dela, porque ele surgiu naquela época de... Second Life. Como é que fala? De Second Life, dessas merda toda, e ele, tipo, todo mundo, quem ia jogar o Second Life, falou, não, vou jogar The Sims, lembro que é melhor. E também tem o Bomberman, que, tipo, esse Bomberman é a mesma coisa do Pac-Man, tipo, é esse Bomberman que tem que colocar. Tem novos Bombermans que são bons? Tem, mas você tem que colocar o primeiro, velho. Igual o Pac-Man deveria ser a mesma coisa. Sim. E outro que tá aí, mas eu não sei se deveria estar nessa posição, é o BioShock. Não, então, agora então, já que você falou, eu vou entrar nas minhas opiniões. O BioShock. Mas o StarCraft 2 também é muito bom, hein? Jogaço. Pena que ele tá aí. Jogaço. Então, as posições estão muito estranhas, tanto do StarCraft 2 como do BioShock. Aí eu tô falando baseado em porra nenhuma, baseado só em gosto, mas pra mim o BioShock, cara, tipo. Puta, ele tem que estar lá no comecinho, viu, cara? Não vou falar entre os 10 primeiros, mas talvez entre os 20 primeiros, cara. Puta, o BioShock é um. Puta jogo, cara, assim, é um jogo que traz uma narrativa muito difícil de ser encontrada, principalmente na época que ele saiu, assim, cara, a narrativa dele, sabe, tipo, porra, cara, é um negócio, é bem pessoal, cara, mas é um jogo que eu comparo, por exemplo, ao 1984, sabe, assim, tipo, cara, a história dele é muito foda, tipo, é uma distopia muito foda, não sei, não gosto dele nessa posição, Ele é mais importante do que isso. Ele é bem mais importante que isso, é essa a minha impressão. E para também fechar minha consideração aí nessas posições, tem um R-Type final, que é legal, bacana ver um R-Type aí, porque eu acho que é uma franquia, porra, foda pra caralho de shoot'em up, né, cara? É uma franquia importante pra porra, mas cai no caso do Pac-Man também. Por que o R-Type final, sabe? Tipo... Puta jogo legal, mas por quê? Porque o R-Type, né? O original. Por que não o original, sabe? Tipo, ou o Super R-Type, que é tipo, praticamente o original, mas um pouquinho melhor. On Drugs. E é On Drugs. E o, sei lá, o final, o R-Type final é legal, mas, puta, esteticamente ele não consegue passar a mesma. Pô, aquele negócio legal que, tipo. É retrô, mas não é só por ser retrô, sabe? Tipo, ele combina com o gráfico de sprite 2D. O R-Type final, ele é meio tipo aquele 2.5D, 3D, sei lá. Vamos continuar então? Vamos para as posições então, do 80 ao 70, vai e começa o Eder. Deixa eu ver aqui, cara, essa parte aí, ela é, bom, a lista inteira é polêmica, né? Porque assim, eu não vou nem falar do Castlevania porque eu vou deixar por Horácio. Porque assim, tem jogos que eu, por exemplo, o League of Legends tá em 79º. Cara, eu não jogo League of Legends, mas, mano, ele é um dos jogos que mais tem jogadores, tipo, na história, cara. Tipo assim, eu não sei, assim, alguém tem, assim, aí entra nesse negócio, fala, ele é bom o suficiente pra tá, porque ele é muito jogado, ele tem que tá aí, eu não sei. Mas é um jogo que é importante pra história dos jogos. Não só dos jogos, porque, assim, como do esporte, né? Porque basicamente... Então, é ele que fundou, fez a parada, né? Pedras fundamentais do esporte. Exatamente. Né, é ele que falou, ó, tá vendo? Isso aqui dá pra ganhar dinheiro com essa merda, velho. Dá pra passar na TV, dá pra matar coreano. Enfim, é assim... ele é um jogo muito grande, assim. Maior do que essa posição. E aí o que você fala, mano, eu não consigo entender essa lista, por quê? Porque na frente dele tem o Outrun 2006. Aí você falou, o Outrun é legal? O Outrun é legal. Mas ele tá na frente do League of Legends. Tipo, sabe, assim, eu que não jogo, eu acho estranho demais, cara. E aí, eu vou citar o Outrun, eu queria falar dele exatamente pra falar de outros. Porque, assim, tem dois jogos de corrida nessa lista, se eu não me engano. Não, três jogos de corrida. O F-Zero, que é F-Zero alguma coisa, não é o primeirão. O Mario Kart e o Outrun. Tem o... Não sei se é exatamente de corrida, mas tem o Trials Fusion também. Que é o de moto. É de moto. É de moto, assim, é de corrida, mas é de carro. Mas aí, assim, eu volto naquela minha primeira reclamação. Por que que não tem jogos de simulação? Tipo assim, Project Cars, Forza, Gran Turismo. Gran Turismo é gigantesco. Mano, você tem que tirar a carta no jogo, velho, pra poder conseguir fazer a baliza. Por que que essa porra não tá na lista e tem o Outrun? Então, assim. É estranho. E tem o CS, mas eu não vou falar do CS e eu vou te apurar também. E é isso aí. Bom, o Cristiano não quer mais falar mais. Vai lá, Maurício. Eu queria destacar, na verdade, dessa parte aí, tem muita coisa que eu não joguei, porque eu não jogo League of Legends, não jogo Hearthstone, Counter-Strike, jogava quando era moleque, mas zero. Queria dizer só que o Civilization 4 realmente tá justo, porque eu acho que o Civilization 4 é o melhor dos Civilization. Se é pra ter um Civilization aí, é o 4. Bacana. Eu acho que eu joguei quase todos os Civilizations e realmente dos que eu joguei, o 4 é disparado o melhor. Acho que é isso, na verdade. Eu ia falar de Xenoblade Chronicles, que é muito bom, muito, muito bom. É foda, é um jogo foda. Que eu até achava que devia estar, na verdade, mais lá pra frente, entendeu? Devia estar, não devia estar em 67º. Devia estar lá pra frente. Na minha visão, né? Eu acho que é um jogo muito, muito bom. Mas aí também é pessoal, não adianta. É bem pessoal. Eu já pegando o gancho de você, assim, eu também acho que o Xenoblade, puta, não sei se ele tinha que estar pra frente, puta, é que realmente ele tá bem longe na lista, mas é um jogo que pessoalmente eu também gosto bastante, eu acho foda. Vou roubar bastante aqui só pra fazer uns comentários rápidos, assim, o Super Meat Ball, puta, cara, é um jogo legal pra caralho, um jogo indie, mas assim, eu também não entendo muito a posição dele. Eu gostaria de ler um argumento, porque eu quero acreditar que ele tem importância nessa lista, mas eu gostaria de ler ou de escutar um argumento que me justifique ele tá aí, sabe? Sim. E, cara, o Eder passou pra mim o Counter-Strike, mas assim, tipo, uma coisa que eu não entendi só é porque o Global Offensive também, assim, Não sei. É, eu não quis discutir essa questão do... O primeiro foi proibido, né? Acho que é por isso. Pode ser. O primeiro não era um oficial, vamos dizer assim, né? Eu não quis discutir essa questão do Global Offensive ou não, porque eu sou tão ignorante em termos de Counter-Strike que eu não sei diferenciar muito quais são. Mas, assim, quando eu vi Global Offensive, eu falei, uai, mas o primeiro... Primeiro, então, você sabe que eu não jogo também. O Weathertheft passou a bola pra mim, mas eu não sou, nem sou a melhor pessoa, porque eu também não jogo. Já joguei e tal, tive a minha fase de Counter-Striker, mas não sou um jogador de Counter-Strike. Aliás, eu deixei de ser um jogador de teclado e mouse há muito tempo. Né? Mesmo quando eu jogo no PC, eu jogo no Joy. Então, já explica muita coisa pra esses FPS, né? Uhum. Sim, isso significa que você não joga FPS. Exato. Tem que chamar o Thiago, né? O pior é que eu jogo, só que eu jogo no Joy sentado na poltrona. Tipo, conforto em primeiro lugar. FPS de tiozão, FPS tiozão, total. E assim, pra chutar o balde logo, cara, assim, aí o Eder passou, deixou pra eu falar, porque aí eu tenho que falar mesmo, cara. Castlevania. Mas eu pensei que você ia falar do Metroid também, mas beleza. Cara, posso falar do Metroid, assim, eu vou falar rápido do Metroid Prime, eu não entendo por que o Prime tá na lista. Só que eu não achei tão ruim o Prime tá na lista, porque o Super Metroid tá mais pra frente. Vamos ver onde tá o Super Metroid aqui. Eu já ia procurar aqui. Tem o Super Metroid, então não precisa falar. Então, o Super Metroid tá em 26º. Então, assim, 26º. O Prime tá aí, puta, beleza. Cara, não sei se eu colocaria, entendeu? Puta, jogo legal, bacana, mas, porra, não sei. Porque assim, se é pra colocar um Metroid, já tem o Super Metroid. Aí ele desbanca qualquer um, sabe? Aí é foda. Mas enfim, em 70º, é assim que fala? 70º, cara, essa posição pro Symphony of the Night é um negócio que pra mim não faz o menor sentido. Mais uma vez, a gente tá falando, eu tô falando de modo bem pessoal, mas pra mim, o Symphony of the Night é o melhor Castlevania de todos os tempos. E o melhor, né, vamos dizer assim, é o precursor do gênero, mas ainda assim continua sendo o melhor Metroidvania de todos os tempos, cara. Cara, é um jogo 2D, puta que pariu, eu não sei, cara, vou começar a falar dessa porra desse jogo, vai ser foda. É um jogo que eu sempre tô rejogando, dificilmente eu rejogo coisa, então... Quando eu revisito o jogo muitas vezes, é que pra mim ele é um jogo especial, assim... Então, eu não entendo ele estar nessa posição, cara. É um jogo, pra mim, muito relevante pra indústria. Ele é muito divertido. Pra mim, ele é um jogo completo pra estar nessa posição. Então, eu não entendo. Eu quero que alguém que esteja escutando esse podcast, eu quero que o cara me contra-argumente, porque eu acho isso um absurdo. Eu tô pensando em processar a Ed por causa dessa posição. Foda. Faz sentido. Vamos então do 70 ao 60. Vamos embora. Vai aí que você já tá no embalo. Então vamos lá. Do 70 a. Puta, então, ó, o que já me bateu aqui, Batman Arkham Knight. O Arkham Knight, não que seja o mais fraco, porque a gente tem o Batman Origins, que aí sim é o mais fraco, com certeza. Mas, cara, entre a trilogia Batman, cara, por que o Arkham Knight, cara? Sendo que, tipo. Porra, o Arkham Asylum é muito mais foda, sabe? O Arkham Knight, ele só é maior, cara. O Arkham Knight, mas ele foi tomando pílula de... Não sei qual que é a contrário da Nicolina. O jogo foi crescendo, né? Foi tomando esteroides. Mas o Asylum o Asylum é então, completo. O Asylum, ele é muito mais importante, ele é muito mais relevante, né? Porque, poxa, foi um dos primeiros jogos, ou pelo menos nessa geração, né... 3D, né, de ambientes 3D e tal, que tipo, puta, fez um jogo foda de super-herói, né, cara? Sim. Um jogo foda. Ele é o Batman. Eu falo, assim, eu comento com todos os camaradas que eles não gostam de jogos de super-heróis, mas eu falo, não é um jogo de super-herói, é o jogo do Batman, sabe? Tipo, ele não tem nada comparado com ele. É outro jogo. Foi o que me fez voltar a jogar jogos de super-herói, porque eu não jogava mais porque era mala. Os jogos são uma bosta, né? O único jogo de super-herói anterior ao Asylum dessa geração de ambiente 3D que eu lembro é o do o Spider-Man do PS2. PS2 ou PS1? PS2. Que era foda, era foda. É o único mesmo. Não, vai lá. Não, é isso aí, né, mano? Tem que ser o Asylum. E pra falar também, fechar aqui dessas posições, bom, rapidinho, eu gostaria de comentar do Transistor, só que como eu ainda não terminei o jogo, eu só tenho a impressão de que ele realmente é um jogo muito foda. Mas eu gostaria de comentar mais, mas vai me faltar propriedade pra falar. É outra coisa que eu vou ter que adiantar aqui na listinha da Steam. E já que tá em 60, né, é mais ou menos o meu argumento lá do Symphony of the Night, na posição 60, tá o Okami. Porra, e Okami, né, cara? Então, como que ele tá nessa posição aqui? É que aí agora já tá chegando mais próximo do né, das primeiras posições, mas ainda assim eu colocaria ele pra frente. Mas porra, ainda tá longe, tá longe. E é um jogo foda, cara. Um jogo incrível. Assim, eu não tenho um argumento muito técnico pra justificar a minha opinião. É porque é um jogo que eu gosto muito e é muito pessoal. Porque, puta, eu acho. É a mesma coisa, aquela questão de direção artística. Porra, o cel shading dele até hoje é um jogo bonito de ver. É um jogo de Play 2 que até hoje, quando você joga, cara, ele compete. Até por causa dele ser muito bem feito, a direção artística ser muito foda, é um jogo que não fica feio, ele não envelheceu, sabe? Uhum. Puta, eu acho foda. Eu não sei porque que ele tá em 60º? Como é que é? Esse é 60º, né? É, 60º. Cara, eu vou ser muito rápido. Limbo, eu bato palma, porque realmente é um jogaço. É. Limbo é um jogo... Puta, é foda. A história é linda e o jeito que contou a história é muito bom. O jogo todo é extremamente simples e extremamente bom. Acho que vale, tem que estar nessa lista mesmo. E aí outro jogo que eu pode me dar um carimbo de ignorante, mas que porra é essa? Puyo Puyo. Eu até fui procurar aqui. Eu fui procurar aqui. Pô, tá no meu post, Puyo Puyo. De 5 jogos adaptados. Não, eu vi que ele tá lá. Eu fui procurar, mas assim, porra. Numa lista de... Tipo, ele tá na frente do Castlevania, Symphony of the Light. Pronto, ele parou, né? Ele tá na frente do Civilization, ele tá na frente de tanta coisa. Então, você sabe qual que é o problema do Puyo Puyo, tá aí, cara? Não que ele é um jogo, tipo, irrelevante ou ruim. Mas ele, tipo assim, ele é mais um tile matching, assim, sabe? É mais um Tetris. Então, isso que é foda. Esses jogos que, tipo, sabe... tiveram a ousadia de querer se comparar ao Tetris e até o Colossus, né? A gente pode voltar pro Colossus também. Por quê, sabe? Tipo... Porra, a jogabilidade praticamente não faz sentido. É praticamente a mesma coisa. Muda Pô, a grande inovação do Puyo Puyo, pra você ter uma ideia, é que você não precisava combinar 3 cores iguais. Eram 4. Essa é a inovação dele. Nossa, estou estupefato com essa inovação. Revolucionou o destaque do jogo, cara. Maior revolução desde o PlayStation 2 foi o Puyo Puyo. Esse jogo aí tem que sair. Se tiver que escolher um jogo pra sair, eu vou escolher esse. Não, sério, não dá, cara. É porque assim, né? É isso aí mesmo. E aí, Maurício, tem mais? Não, era só isso. Acho que o resto já foi coberto. Eu vou citar rápido também. Eu posso só fazer uma meia-culpa rápido, porque eu tô vendo aqui, rapidinho. Eu não comentei do Mass Effect, todo mundo fala que é um puta jogão, mas simplesmente porque eu não joguei. Todo mundo fala que é um jogão. Eu também não joguei o 2, Eu ia comentar dele, que eu não joguei, né, porque eu não jogo RPG, não consigo mais. Mas todo mundo falou muito bem, e assim, além de ter parece que tem um modo história muito, muito bem elaborado. O que eu acho interessante do Mass Effect é como ele ocidentalizou o RPG. Sim. Porque, tipo, o RPG é japonês, cara. Ninguém fala de, vamos jogar um RPG do ocidente. Não tem. Tem que ser japonês com os elementos dos japoneses. E o Mass Effect, ele falou, não. Dá pra fazer um bagulho muito louco aqui, velho. E assim, quando você fala qual outro um tipo de RPG mais diferente, assim, pô, cara, no espaço. É o único que tem, né? Então eu acho isso assim, acho que tem seu. Ele tinha que estar na lista. Tinha. Algum Mass Effect. Não tem seu mérito, né? Ele tem esse mérito aí. E o outro. Não, e o outro, na verdade, eu fico na dúvida, porque eu acho que o Persona 4 não é o melhor dos Personas. Se eu não me engano, o último Persona que saiu aí, que eu nem lembro o nome, é o mais fodão de todos. É o 5 mesmo, né? Eu não sei se é o 5, cara. Eu acho que... Não. Será? Bom, eu também não jogo Persona, tem, vai lá. É, Persona tem 250, né? Então, eu não sei. Mas eu sei que o último aí parece que é o mais fudidão de todos. E assim, pô, a lista saiu recentemente, então... A não ser que ele esteja mais pra frente na lista, teria dado tempo de jogar o novo Persona aí e ele ficaria na frente desse aí. Porque esse Persona 4 aí, ele é o do... É o do Vita. Então, pode ser que seja aquele negócio igual o Horácio falou, porque eu não joguei o Vita, né? É, ele tem algum elemento ali que ele usa o hardware de um jeito que muda tudo a experiência. Bom, por ser um jogo de Vita, talvez a relevância dele é porque é o seguinte, o Vita no Japão, você sabe que lá funciona, né? lá pegou. É. E ele é famoso, no Japão ele é um console famoso por esse tipo de RPG, que é esses RPG meio de história cotidiana, sabe? Uhum. Sim, tem sim. Uma e o Persona é um porrada. Tem uma porrada desse tipo de jogo pra Vita no Japão. Uma porrada. E o Persona, talvez por ser o mais relevante, talvez que ele entrou aí, né? É, faz sentido, né? Me falta conhecimento pra falar disso. Não, eu não assisti, não posso opinar. É, tipo isso. Então, vamos lá, então. Dos 60 aos 50, eu vou começar, já que então eu não comecei dos outros. Cara, dos 60 aos 50, tem jogos que eu gosto, mas... Eu vou falar dos que eu não gosto, cara, assim... Far Cry... Não que eu não gosto, eu gosto, mas eu já vou explicar. Por exemplo, Far Cry 4. Eu ia falar... É um jogo legal. É um jogo bacana, mas assim, é um jogo... Tão genérico, cara, assim, tão... Que eu não entendo por que... É que eu acho que o 3 é melhor. Mas assim, cara, os Far Cry, no geral, eu entendo que é uma franquia bacana, tem uma galera, tem uma legião de fãs, mas eu acho ele muito, muito genérico, muito pouco relevante pra indústria pra poder, tipo, figurar numa lista dessa, sabe? Mais do que genérico, a sensação que eu tenho é que Far Cry é clichê. É clichêzão. É, pode ser clichê. Mas eu acho assim, eu acho interessante. Não sei se ele deveria. Ele deveria pelo menos estar nas menções honrosas. Mas assim, é que o 3 eu sei que é muito bom. Eu joguei o 4. O 4. Você jogou o 4, Eder? Não joguei. Eu joguei o 4. O 4 é muito legal. É igual o 3. É muito bom. Muito bom. Mas é. Só que, né? É exatamente o que eu ia falar. Eu ia falar clichê, de Far Cry. Né? É clichê, é genérico, é legal, mas assim. Eu no lugar do Far Cry, e aí, justificando a minha presença aqui, eu colocaria um Assassin's Creed que não tem nada. Pois é. E o Assassin's Creed é mais relevante, não tem. Sim, é isso que eu ia falar. Dúvida. É bem mais relevante. É. E pra fechar minha vez aqui nessas posições, eu vou deixar o Witcher 3 pro Maurício comentar. Sim. Eu vou comentar rápido aqui do Doom 2016. Esse eu acho que talvez é a única exceção que eu colocaria realmente na frente do clássico, apesar da importância, né? Tipo, a importância base, né, cara? Tipo, é um jogo foda o primeiro Doom, né? Mas assim, como jogo mesmo, se a gente for colocar assim, pô, o que é melhor, porra, o primeiro Doom é muito mais relevante, mas como jogo não tem nem o que falar, cara. Esse Doom 2016 é muito foda, mano, muito foda. Então, ele trouxe de volta, né? Eu acho que justifica ele tá aí, justifica. E rapidinho agora pra falar, o Titanfall 2 não entendo, não sei por que tá aqui. Titanfall, né? Eu não vou falar também, porque eu sei que o Maurício vai falar mais desses dois. Então eu vou pular minha vez. Que eu falaria do Fez, mas eu acho que o Maurício tem mais propriedade pra falar. O Stanley Parable? Eu tenho ele na minha lista pra jogar, mas nunca joguei. Agora que ele tá na lista aqui, eu fiquei mais curioso. Só isso que eu tenho pra falar. Não. Vai lá, Maurício. O que eu ia falar é assim, o The Witcher 3 tá em 56º, eu vou parar a gravação, fechar tudo aqui e falar, vai se fuder, né? Tá louco? Puta jogo, como jogo, não tem, é difícil ter jogos tão bons quanto ele, mesmo historicamente, assim. Então, assim, acho que ele tá na posição que ele tá, é absurdo. É óbvio que ele tinha que estar na lista, mas estar na posição que ele está é absurdo. E o Fez, realmente, eu ia falar do Fez, é um puta jogo. Eu acho que mais do que qualquer coisa, ele foi um jogo que revolucionou a forma de... É, eu não sei se teve outro jogo antes que fez isso, mas se teve, eu acho que não ganhou tanta visibilidade, que foi a brincadeira que ele fez com o 2D e 3D, né? Que você tem um mundo chapado, mas ao mesmo tempo o mundo não é chapado. O mundo é um cubo. E ele é um jogo, meio polêmico também, porque por causa do seu criador, que é muito polêmico. É um cara que parece ser um puta profissional da área de games, que praticamente fez o jogo sozinho, mas também é um profissional escroto, porque tipo, falou mal de meio mundo. Mas ele é relevante, vamos dizer assim, porque ele realmente conseguiu tocar praticamente sozinho um jogo inteiro, né? É um jogo que se tornou muito relevante. É um jogo que ganhou muito terreno. E aqui, só vou fazer um comentário rápido aqui. O Thiago, ele nem responde pra gente quando a gente vai marcar a gravação, mas pra jogar Players Unknown Battlegrounds, o viado tá online, né? Acabou de entrar na Steam aqui pra jogar. É o emprego dele, é Steam, né, cara? Tá certo. Ele não tem opção, acho que ele... Ele tem que logar. Vamos então do 50 ao 40, agora o Maurício começa. Bom, eu vou começar chutando pau, falando que o Overwatch na frente do Witcher 3 é uma gozação de mau gosto. É uma puta de uma sacanagem, você tá de brincadeira, né? E do mesmo jeito que pra mim é Super Mario World 3D. Tipo, é um puta jogo, é Super Mario. Tipo, mano, é legal pra caralho, mas assim... Dentro da franquia Super Mario, esse especificamente, é assim... Não. É legal, mas assim... Eu também não entendo. Como assim, mano? Não, e o pior é que tem outros Super Marios. Tem tipo uns 4 Super Mario na lista. Pois é, porque... não tem o 3. Não tem o Super Mario 3. Não tem o Super Mario. Tem o Mario 64? Tem o Mario 64, tem o Super Mario World, que é legal também. Sim. É bem legal. Mas assim, não tem o Super Mario 3. Que é tipo, porra, não sei. Agora, fazendo um comentário em cima do Super Mario, um jogo que eu não joguei, assim, quer dizer, eu dei uma brincadinha, mas eu não. Mas eu acho legal ele tá na lista, é o Super Mario Maker. Não é um jogo, vamos dizer assim, é um jogo pra fazer jogo, sabe? Eu achei legal ele tá na lista. Uhum. Não defendo a posição, mas acho bacana ele tá na lista. Uhum. Não falando mal de. Só pra deixar claro, hein? Não falando mal de Overwatch. Desses jogos desse tipo, Overwatch é um jogo que eu gosto. Não sei se ele deveria estar na lista, mas eu acho que... Primeiro, não sei se ele deveria estar na lista. Segundo, na posição que ele tá, na frente de... Porra, tá na frente do Doom. Tá na frente do Witcher. Tá na frente... Caralho, que isso, né? Mas era isso. Vai lá, Edgar. Cara, eu só vou falar de um aqui, que assim... Eu sei qual que você vai falar. Eu vou falar do Journey, mas eu não quero falar do Journey. Eu deixei o Journey. Eu me sinto ofendido quando eu vejo o Journey do lado de uns jogos, né? Tipo, você fala, não, cria uma lista só pro Journey, 100 melhores Journey, aí coloca o Journey lá. Porque assim, não consigo. Eu fico... Mas tem o Dota 2 aí, o Dota 2, pô, é um puta jogo, eu não jogo. Mas tem uma legião de jogadores. Eu acho que ele é muito relevante pra esse formato aí de essas porra aí. Eu não jogo essas merda. Mas eu acho interessante. Eu pensei até que o... Não pensei nada não. O que eu não entendo, que eu vi esse jogo e pra mim ele é muito, mas muito mais genérico que o Far Cry, é esse Vanquish. Pode ser aí que você seja... Eu achei ele legal, mas assim... Eu entendo. Ele tá nessa lista aí na frente do Witcher 3. Eu vou entrar então, que essas posições eu vou ter que roubar bastante, porque tem muita coisa pra comentar, mas assim, concordo com você que o Vanquish, tipo, não deveria estar na frente de muito jogo aí. Não sei se ele entraria na lista. Eu nem sei o nome, eu nem sabia que era. Me falaram que era Vanquish, mas eu não sabia. Eu se era tô Vanquish falando Vanquish por conta própria, cara. Não, agora, eu não se sei qual é a pronúncia. Não, eu acho que é Vanquish também. Mas enfim, eu tô falando por conta própria. Mas enfim, é um jogo que eu gosto bastante, mas eu realmente, tipo, eu não sei se ele é relevante o suficiente pra tá aí. Esqueci de falar do Dead Space, ó. Dead Space é um jogo, eu vou falar pra você, talvez, é um jogo que tipo... Tá na lista? Não, de repente a posição dele tá justa, porque é um jogo bacana, é um jogo que deu uma renovada no estilo, vai, de survival horror, assim, e ele trouxe uma... A ambientação dele foi bem bacana. Ele tem um quê de alien, assim. É legal. Não sei se eu todo defendo a posição dele. Talvez eu colocaria ele um pouco mais pra trás aí. Mas bacana. E, cara, só pra falar, Fire Emblem Fates é uma franquia... porra, foda, né? Uma franquia que tem relevância. Talvez a posição também concorde. Não é um jogo que eu joguei e achei foda, mas tá aí, bacana. E agora eu tenho que falar das coisas que me incomodam profundamente. Aí eu vou juntar os dois jogos numa coisa só, que é o Journey, como o Eder falou. Cara, e o Shadow of the Colossus, o que que ele tá fazendo nessa posição? Assim, mais uma vez, é um negócio muito pessoal, mas, cara, é um... Puta, pra mim o Shadow of the Colossus é um jogo que mudou muita coisa da minha percepção como jogador. Acho que foi um dos primeiros jogos que eu joguei e falei, mano, isso não é um jogo. Isso é uma obra de arte, sabe? Isso é uma poesia em movimento. Cara, eu posso ficar aqui falando e criar uma ode ao Shadow of the Colossus, por isso que eu não concordo dele estar aqui em 40º. É, você até ia me dar um tapa quanto ao Shadow of the Colossus, então... Eu ainda preciso encontrar você pessoalmente e te dar esse tapa. É. Então agora vamos acelerar o passo aí, vamos agora para as posições aí do 40 ao 30. Começa com o Eder aí agora. Cara, essa é uma parte da lista que eu não participo muito, porque, assim, eu vou falar só, não vou falar muito mal, mas, por exemplo, eu acho que o Dishonored é muito legal, tal, ele é um jogo eu ia falar interessante, dele. Mas eu não vou falar dele porque eu nem consegui jogar, né? Mas aí é um problema aqui de mouse e teclado. Mas o que eu gostei de aparecer na lista, talvez não é uma posição muito confortável, o Rock Band. E eu não sei se ele é o melhor representante desse tipo de jogo, né? Eu sei que o Rock Band ele elevou o Guitar Hero começou, né? Os caras falam que ele é muito melhor em vários itens. Eu gosto desse tipo de jogo, eu acho muito legal, muito diferente, né? E é extremamente divertido. Eu acho legal quando a lista é igual o caso do Puzzle Bubble lá, que você olha e fala assim, pô, legal. Saíram dos jogos, não contemplaram, saíram, mas esses contemplaram jogos, exato, né? bom termo, contemplaram esses jogos, então isso me deixa feliz. Eu não vou falar dos Zeldas, que tem uns 5 aí, nesses 10 aí, e é isso aí. Ah, e tem o Destiny, né, mas eu também não vou falar dele porque eu não jogo. Vai lá, Maurício. Eu vou ser polêmico, eu acho que tem Zelda demais nessa lista. Tem Zelda demais nessa lista. Por melhores que sejam, você pode pegar dois ou três, enfim, no máximo, e falar, entendeu? Desculpa. Ah. Alguém vai falar do Halo 3? Porque tem o Halo 3 aí. Tá na minha vez beleza, aqui, mas já que você puxou, então vamos misturar tudo. Antes do Maurício terminar, ele já volta pra ele. Eu acho que o Halo 3 tá justo. Apesar da importância do primeiro, né, ele ser mais relevante, o primeiro, pela questão do tipo de multiplayer que ele trouxe, que foi bem inovador na época e tal, a jogabilidade foi bacana, mas o Halo 3, pra mim, é o melhor dos Halos, assim, fácil, tá ligado? Bem fácil mesmo. Assim, nunca joguei. Ele é melhor do que o 4, com certeza, assim. Sim, não, Halo 3 é o melhor que tem da franquia, esse é... Acho bacana ele tá aí. Mas vai lá, Maurício. É assim, é o que eu tava falando. Acho que tem muito Zelda. Acho que Dishonored é um puta jogo. Acho que merece estar nessa lista. Não sei se nessa posição. Tá bem na frente. É um baita jogo. Mas não sei se era pra tá aí. Eu tô propenso a defender. Ainda tô indeciso, mas tô propenso a defender ele na posição. Eu acho um jogaço, assim. Jogaço mesmo. Um dos melhores jogos que eu já joguei. Não sei se era pra tá tão perto aí. E aí eu vou falar de dois, assim. Spelunky é um jogo que eu joguei, mas assim, porra. Sei lá. Por quê, né? Nossa. Primeiro tá nessa lista, depois tá em 37º. Pelo amor de Deus, né? Porra, não tem nem o que falar. Destiny, assim, vão me bater, mas assim, puta que pariu. É legal, é um puta jogo legal. É mais um, né? Cara, mas você sabe qual que é o problema do Destiny? Eu concordo com você que, assim, ele poderia até ter entrado na lista, mas lá pro final. O foda do Destiny, cara, a coisa mais relevante do Destiny é o tanto de dinheiro que gastaram no marketing dele. Ele é a única parte relevante que eu consigo pensar do Destiny. É um jogo que eu tenho. Eu não acho nem que ele não deveria estar aí, mas assim. É. Eu tenho, eu gosto, mas nessa posição, com tanto jogo aí pra gente posicionar melhor, por que que ele tá ali, eu não entendo. Pois é. É. E aí, só pra eu fechar também a minha opinião dessas posições, concordo que tem muito Zelda, mas é que Zelda é um troço difícil. Aí eu tenho que falar meio de meu lado fanboy, porque, tipo, Zelda é um troço estranho, né, cara? Tipo, os jogos do Zelda são sempre muito... muito relevantes, são sempre muito, tipo, toda vez que sai um Zelda, o negócio sai meio com, tipo, voadora de dois pés, assim, sabe? Mas eu concordo que, assim, eles tinham que dar uma enxugada aí, né? Porque tem muito Zelda. Aí, agora, falando pessoalmente, só pra situar quem tá ouvindo e não tá com a lista aberta, do 40 ao 30 a gente tem o Majora's Mask, o Link to the Past e o Wind Waker. Wind Waker, né? Não. E, cara, assim, se for pra colocar algum, aí... Pessoalmente, por gosto pessoal, pô, deixa só a Link to the Past aí e tinha que corre, tá mais pô, lá corre na pro frente, abraço. Né? E corre pro abraço. É, então é que tem a polêmica dos primeiros que eu vou chegar lá pra falar de Zelda que vai ser louco. É, tá. Não, Horácio, é muito Zelda, velho. É muito Zelda. Concordo. Muito Zelda. Concordo. É louco. É. O cara que fez essa lista aí tá bêbado. É. Então vamos lá, da posição do 30º ao 20º, vai lá, Maurício. Vamos lá. Ó, eu vou falar uma coisa. Vai se fuder, Ed. Vai se fuder. Skyrim em 28º, vai tomar no cu. Essa porra tinha que estar em top 10. Que isso? Skyrim em 28º? É foda. Ah, é vai foda. A merda. É só isso que eu tenho pra falar. Vai lá, careca. Ah, cara, eu vou falar só do que eu posso aí, do que eu tenho mais propriedade, porque tem uns que eu sei que é o Horácio que vai ter que falar aí, né? Mas é, o meu, pra mim, então, aí, assim, o Mario Kart 8 aí, ele me incomoda demais, porque pelos jogos de corrida que não estão, eu ainda não consegui aceitar que uma lista de todos os jogos mais foda de todo o tempo não tem um jogo de corrida sério, né? Simulador, assim. Né? Simulador, exatamente. E aí, assim, não tem esporte aqui turismo, no meio. Não tem, e não tem FIFA. Não tem aí FIFA. Aí você fala, não mas é o FIFA. Fala, mano, não é possível que não tenha um jogo de competição, tipo FIFA, NFL e qualquer um. Mas tem que ser FIFA, não dá pra falar. Futebol é mundial, né, mano? É. Não tem um, cara. Não tem um. Enfim, esse me deixa puto. Mas o que eu quero falar mesmo é o da 20ª posição, que é o Ultra Street Fighter 4. E assim, realmente, o Ultra Street Fighter 4 pode-se dizer que é a melhor Street Fighter que tem. É a melhor, assim, a mais balanceada, o que tem o melhor roster, tipo, tem quase todos os personagens da franquia. Ela tem muita... É um jogo muito grande. Né? Ele é um jogo que até, tipo... ele... Não anula, mas ele faz a Street Fighter V ser totalmente desnecessária. Mas, para a história dos jogos, não tem como deixar o Street Fighter 2 de lado. Uhum. Sim. Não pode. Se é para ter um Street Fighter, porque... devia ter o 2. Não, se é para ter um jogo de luta, tem que ser Street Fighter 2, porque assim... É. Ele moldou, ele, antes do Street Fighter 2, era aqueles o Karateka, o Air Kung Fu lá, que era o quê? Que você pulava e dava um chute. Era só isso. O Street Fighter 2 falou, não, a gente faz comandos, tá vendo? Sai Bodão, sai Hadouken, sai Shoryuken. E como que não tá na lista? Então, assim, é mais ou menos... deixa eu ver. Não, eu ia falar que era igual do Pac-Man, mas... É entre o do Pac-Man, entre o Príncipe da Pérsia, tá ligado? Porque... Eu trato o Príncipe da Pérsia como um dos primeiros naquele formato. Uhum. E eu acho que o Street Fighter 2... Então é isso, a minha reclamação só. Eu tô ficando nervoso. Cara, agora assim, chegando pras primeiras posições, como tem bastante jogo que é jogo que eu gosto muito, que pessoalmente são jogos que eu... Porra, pra mim são fodas. Tem coisa que eu já começo a concordar, mas assim, não necessariamente em posição, mas assim, só vou citar porque eu gosto de ver o The Last Guardian na lista. Uhum. Porque, puta merda, é um jogo... E assim, e é um jogo que é... Talvez é o que eu vou me estender mais falando, mas assim, é um jogo que ele é... Ele saiu datado, ele já saiu com a jogabilidade... Ele tem a mesma jogabilidade do Shadow of the Colossus que é de Play 2. Então a jogabilidade dele é uma bosta, cara. Os controles dele é uma bosta. Só que todo o resto compensa no jogo, cara. Tipo, a ambientação, cara, a relação do moleque com a criatura, cara. É um jogo que, puta, não é um jogo pra todos, né? Mas pra quem gosta, assim, tipo... Dos jogos do Fumito Ueda, né? Pra quem tá nessa onda de Shadow of the Colossus e Ico, é foda. Aí eu já emendo com o Ico também, que puta, mano. É que aí é foda. Entra naquela questão de parâmetro, né? Porque se eu tivesse que colocar um parâmetro e tivesse que ficar escolhendo entre os três jogos do Fumito Ueda, talvez eu seria obrigado a cortar o Ico. E eu gosto pra caralho do Ico. Mas assim, se tivesse que cortar alguém, eu acho que eu teria que cortar o Ico. Mas eu gosto de ver ele aí. Super Metroid, não tem nem o que falar, né? Uhum. Porra. Super Metroid, a posição tá. 26ª, porra, tem jogo pra caralho. Tá, talvez esteja justo. E só pra completar, e gosto de ver o Demon Souls, porque, porra, afinal de contas, é um dos jogos que eu mais sofri na vida, mas é um dos jogos que mais me marcou na minha vida. E, apesar de todos os pesares aí de algumas ressalvas, gosto de ver o Horizon Zero Dawn também. Acho porque, que tá justo. Puta, não sei se nessa posição, mas tá justo, tá dentro da lista. Tá em 24º aqui, mas assim, puta, tecnicamente o jogo é, puta, perfeito, cara. Sim. Ele tem alguns, pra mim, alguns deméritos que pra mim não é da parte técnica. Os deméritos pra mim é... um pouco mais de faltou um pouco de emoção pra mim, assim, mas tecnicamente ele é fantástico. E o resto, cara, assim, na verdade, pra criticar nessas posições. Ah, e eu tô esquecendo do Skyrim também, né? Puta que pariu, né, cara? Skyrim é supremo, né, cara? A única coisa que eu gostaria também de comentar do Skyrim é o seguinte, assim, apesar dele ser fantástico, ele ser, tipo, supremo, eu entendo do Horizon tá na frente. Porque tecnicamente o Horizon é melhor. Eu tenho que falar isso. Eu gosto. Né? Eu gosto mais do Skyrim. Eu gosto mais do Skyrim, porque eu gosto da temática, eu gosto da história do Skyrim, eu gosto do mundo do Elder Scrolls, mas tecnicamente o Horizon é foda, né? Então vamos partir aí do 20º ao 10º, estamos chegando na reta final aí, tá quase. Aqui eu já vou puxar, já que eu tô falando bastante. Eu só vou falar da revolta que eu tenho dessas posições, da 20ª à 10ª, que tá em 12º, tá Bayonetta 2, mano. E aí, assim, eu sou obrigado a falar isso aí, cara. Tipo, quem é o Bayonetta 2 na fila do pão pra tá em 12º, mano? Caralho, que porra é essa, tá ligado? Tipo, e assim, tá na frente do Red Dead Redemption, que tá em 15º. Porra, Red Dead Redemption é supremo, cara. O que essa merda tá fazendo na frente? Ele tá na frente do Portal, cara. Porra, é foda, cara. Vai lá, vai vocês. Não. O que eu tenho pra falar dessa parte aí é... Metal Gear Solid tinha que ter um. Porque, porra, sim, muito foda. Mas não o 5. Não sei se o... Então, eu ia falar assim, não sei se o 5... Tem que ser o 3, cara. O 5 é assim, eu joguei o 5, é muito foda, muito bom, puta jogo. Mas eu não sei se é o melhor da série. Não é o melhor da série, não tem como ser, cara. Pela tem história, ser, assim, eu acho a história. Eu não tenho propriedade, então, só que assim, aquela soluçãozinha, e a gente não vai entrar nisso porque a gente vai ficar falando de Metal Gear, né? Mas aquela solução ali pro Big Boss, sabe, uma coisa que eu não gosto, pra não falar, ficar falando de Metal Gear, mas alguma coisa que eu não gosto é de solução fácil, tá ligado? Quando o cara chega e fala assim, tá vendo tudo isso aqui que você viu? Então, na verdade, era o sonho de um personagem, porque na verdade o que tava acontecendo era outra coisa. Você fala, não, velho, para. Parou, né? O cara quer consertar o erro, mas não sabe como, ele fala que era mentira. Tudo aquilo ali foi ilusão. Isso eu não curto. E pô, o Kojima, ele é muito melhor do que isso pra fazer uma merda preguiça, dessa, né? É preguiça. É famosa preguiça. Ah, mas é uma produção conturbada, né, mano? Ele já tava... Exatamente. Tava de cheio já. Eu acho que ele nem terminou o jogo. Alguém falou assim, não, ele não quer fazer, a gente dá uma solução aqui. Mas enfim, eu acho que poderia ter o 3, uhum. O Metal Gear 3, que é, pra mim, eu acho que é o mais foda. E eu nem sou um Metal Gear Zero, E o 4 é muito foda também, né? O 4 né? é muito bom. Puta que pariu. O 4, 4 é um filme, cara. O 4 é um filme. O 4 é muito foda. E aí esses dois já anulam o 5. Então, é, pois é. Tipo... é. E eu vou concordar com o Horácio que Red Dead Redemption tinha que estar talvez mais pra frente aí. E Bayonetta 2, porra, né? Puta, que é Bayonetta 2, mano. Mano, Bayonetta 2 tá na frente de Skyrim. Tá muito errado. Tá muito errado. Que é isso? Eu acho que eu joguei os jogos de modo errado quando eu vejo essa lista, que eu falo eu vou ter que jogar o Bayonetta 2 de um jeito diferente aí, porque eu não sei, cara. Pois é. Foda. Bom, então vamos agora pra reta final mesmo. Agora não, sim, não, eu quero que o Horácio comente por que que no top 20 tem o Super Mario 64 e o Super Mario World. Pra mim, tem, o Nintendista aí, ele tá muito ativo, cara. Tá. Não, mas a lista toda puxou muito Mario e muito Zelda, cara. Isso eu concordo com vocês. Apesar de gostar das franquias, pra ser sincero, o Mario nem tanto. Eu gosto, mas pra mim é só um jogo divertido. Zelda já é uma franquia que eu já tenho um carinho especial. Mas, cara, tinha que dar uma condensada nisso aí, né? Realmente, alguém aí da lista é um nintendista ferrenho e acabou tuxando muito, muito, muito Mario e muito Zelda na lista. Não tenho muito o que comentar não, cara, mas eu concordo contigo que realmente, tipo, tem muito Mario no negócio e muito Zelda. Eu acho que, por exemplo, que nem te falei, você até comentou, mas ó, o Mario 64 mais o Mario World mais o Mario World 3D, cara, escolhe um só. Se eu sou o chefe da empresa, eu falo, escolhe um só. Não vai colocar então, os três, não. É que eu vou deixar pra fazer essa... Eu concordo com você, tá? Tô concordando com você. Mas eu vou deixar pra fazer o comentário final quando a gente chegar no primeiro lugar aqui. Que aí o negócio vai ser polêmico. Mas enfim, vamos lá então pra reta final do décimo ao primeiro. Vou começar com... A gente não falou do Minecraft, velho. Porra! Porra, cara, eu não assim, jogo Minecraft, mas o bagulho é uma doença, cara. Então, doença. Mas eu acho que tá justo. Ele é uma doença. Não, então, ele é um jogo assim. Eu não sei se ele tem que ser em 11º. Não, tudo bem. Mas tudo bem, assim, concordo. Ele deixar claro aí pro ouvinte que tá em 11º. Ele tinha que estar na lista. Certeza. Cara, assim, não sei mas que assim, posição, ó, mas ele tinha que estar. Bom, mas assim, a gente tem que deixar claro que assim, a gente tá citando aquilo que tá saltando aos olhos pessoalmente da gente de uma lista de 100. A gente não tá falando os 100 jogos. Mas por é que, esse motivo. O Minecraft, ele é assim. Calma. Não se pode por não esse falar motivo, de. Não. E aí é que tá. Eu discordo, porque por esse motivo, por a gente tá passando uma visão pessoal e tal, e Minecraft é um jogo que eu cago litros. litros. Eu tô cagando pra essa porra. Meu filho ainda não somos joga, dois, né? Tá? Somos dois. Eu nunca joguei. Eu nunca joguei. Eu também não. Eu acho que eu nunca abri vou Minecraft jogar. Na minha vida. Só o que acontece, assim, meu filho ainda não joga. Mas ele vai jogar, né? Eu não sei se quando ele crescer vai ser Minecraft ainda, vai ser outra coisa. Street Fighter ele já imita os Hadouken. Mas assim, os sobrinhos da minha esposa, cara, é isso. Assim, é isso. Então, o que eu vejo é que assim, pra essa geração que tá aí com seus 6, 7 anos, cara, é que eu tento me colocar, e quando eu tava com 6, 7 anos, eu não jogava acho que nada, eu ficava, sei lá, eu não lembro o que eu jogava. Eu jogava Atari, né? E eu fico imaginando que eu falo, esse é o Atari deles. Tipo, esse é o Pitfall deles, esse é o Pac-Man deles, eu não sei o que comparar. É a doença deles, né? E assim, por isso, de repente, essa é a porta de entrada dessa criança, dessa geração, aliás, a porta de entrada pro videogame é o Minecraft. E só por isso eu já sou muito grato. Né? Aí você fala, porra, tem muito barbado lá, tem os idiotas. Eu sei que eu sou preconceituoso, mas foda-se. Não, mas você tá certo. O cara fica falando que nem um retardado no YouTube fazendo gameplay lá, tipo, um canal que só fala de maluco barbado, tá uma coisa tá errada. Eu sei que gosto é uma coisa muito peculiar, mas quando o cara se diverte com os quadradinhos lá, né, mano, assim, eu acho estranho. Não. Respeito. O careca, mas... o problema não é ele se divertir com os quadrados. Isso aí eu acho normal. O foda é o cara, um barbado, fazendo um canal falando que nem uma criança de 7 anos. Eu não sei tá de ligado? Quem vocês estão falando. E tipo, Pá, tem um monte de canal do tipo, cara. É, Maurício, bom, mas pula. Vamos lá, vamos lá. Então, bom, agora sim, posso chamar então finalmente os 10 primeiros? Então, eu vou começar com o Maurício. Comigo? Puta que pariu. Você, Maurício? É assim, eu vou começar falando que vai tomar no cu Super Mario Galaxy 2, não é pra estar aqui. Tá? É, o top 10. Vai se fuder, não. Concordo. É, tanta coisa mais relevante. Tanta coisa mais legal, tanta coisa mais relevante. Super Mario Galaxy 2 ainda. Tipo, não é nenhum 1. Porque aí você fala, ah, tinha um 1. Porra, vai se fuder. Nenhum 1, cara. Tinha que ter um Mario. Se fosse pra aceitar um Mario aí, teria que ser o Super Mario 3. É. Ou o 64. Eu concordo, não era pra ter Super Mario Galaxy. Mas eu tô falando assim, mas não é nenhum ainda. Porra. Bom, tudo bem. É, e o Grand Theft Auto 5 também, pra mim, não é top 3, nem fudendo. Não, top 3 não também é, não. Não verdade. É nem fudendo. É um puta jogo. 3, GTA. Não. GTA, a franquia, tinha que estar aí, sabe? Tipo. Sim, e aliás, eu acho que assim, se era pra ter um GTA, não era nem pra ser o 5. É, eu acho que assim, dúvida, Vice viu? City é mais legal. É, tem Vice outros. Vice City é muito foda. É. O San Andreas, velho. San Andreas é foda. É foda. É. Então, assim, também. Tem essas duas. Parece que a gente só tá falando mal, né? Mas, puta, é que salta o olho, né, cara? Super Mario Galaxy 2 vai tomar no cu, né? Super Mario Galaxy, não. Tá fudendo tudo. É, o GTA ele ainda passa, né? Mas você passa assim, vai, tá, deixa. Vou fingir que já é o 5, vai. É, o GTA passa porque é o GTA. O foda é a posição dele. O foda é a posição dele. É. Assim, só pra também, eu acho que eu cometi um erro, só pra situar melhor, agora que a discussão vai dar uma calorada, eu vou falar os 10 primeiros aqui rapidinho, só pro ouvinte saber do que a gente tá tratando dos 10 primeiros. Então a gente tem em décimo Resident Evil 4, polêmico para caralho. É foda, puta jogo. Em nono, o Legend of Zelda Ocarina of Time. Em oitavo, Super Mario Galaxy 2. Em sétimo, Tetris. Em sexto, Half-Life 2, gosto. Em quinto, Bloodborne. Em quarto, The Last of Us. Em terceiro, Grand Theft Auto 5. Em segundo, Dark Souls. E o primeiro, The Legend of Zelda Breath of the Wild. É. Agora vai, careca. Peraí, só mais uma coisa. Não, deixa o Maurício matar o pau aí. Uma última coisa só. É assim... Eu não joguei o Breath of the Wild. Te juro que eu não joguei. Eu imagino que seja um jogo espetacular. Juro. Eu estou considerando comprar um Switch só pra jogar esse jogo. Pra você ver o quanto deve ser espetacular na minha visão. Não é isso. Eu fiz isso, você fez isso. Assim, eu tô pensando em ser doente e você completou a doença. Mas eu não sei se... Primeiro, assim, de todos os tempos, assim, primeiraço, assim, não, melhor jogo de todos os tempos. É isso. É. Vai, careca. É. Bom, deixa eu até. Bom, vou começar pelo décimo, porque, assim, é um jogo que deveria estar na lista, porque precisa ter um Resident Evil. Sim. Eu sou. Claro que eu sou fã dos clássicos, eu colocaria o primeiro, mas. Aí seria preciosismo só. Seria tipo, ah, vou colocar porque é o que eu gosto. É, mas assim, deveria. Tá, tem que ter, mas não pode ser em décimo. É, agora, cara, eu não vou ficar repetindo o que o Maurício já falou, né? Tipo. Pô, tem dois Zelda no top 10, pelo amor de Deus. É, eu acho que tem muito Zelda. É, eu acho que tem muito Super Mario. E assim. Eu acho que não combina quando você coloca o Tetris no top 10 e coloca dois Zelda. Sabe por que assim? Sabe não, porque assim, você fala, eu vou colocar o Tetris, então parece que dá uma intenção do tipo assim, eu vou contemplar porque vários ele é relevante, tipos. Né? É, vou colocar vários tipos de jogos. Você fala, ó, pô, o Tetris é foda, não tem indiscutível que é o Tetris isso. É foda. Ele é relevante, né? Só que aí você fala, então coloca o Pong aí também, velho. Coloca o Pong, porque assim, vai tomar no cu. Eu não sei por que você coloca tá o Pac-Man mais perto, né? O Pac-Man tá lá, tá assim, esquecido lá, enfiado no meio do nada, no sexogênio, sei lá o que, caralho. É, tá perdido lá. Tá lá no porão. E aí, assim, e aí nesse aspecto que eu tô tentando... Puta, a ovelha morreu mesmo. É, que eu tô tentando... O Horácio nem argumentou ainda, mas eu já tô indo contra ele, independente do que ele vai falar, que é o seguinte, não é falando que o Zelda não mereça estar na lista ou que não possa ter vários Zeldas, mas o problema é o lugar que ele tira. É, ele tira o lugar de outro jogo que não tem nenhum representante na lista. Então você fala, mano, é sério que eu tenho que jogar 4 Zeldas e não jogar o Pac-Man antigo, por exemplo? Não é 5. Então. Eu tenho que jogar 5 Zeldas e não vou jogar nenhum jogo de corrida? Tipo, tem que jogar 7 Mario, né? É isso? Tem quantos Mario na lista? 6? 7? Tem Mario pra caralho. Oh, mas nem todos são bons desse, posso estar na lista dos 100 melhores. E aí, Maurício, eu vou falar o exemplo, que acho que não vai. Não, porque eu comentei antes com o Horácio e não vem entraria na gravação. Que assim, como que eu penso uma lista foda? Uma lista de melhores. É o exemplo que um professor meu deu na faculdade, que ele fala o seguinte: cara, a Terra vai explodir. E você precisa levar o que é essencial, o que é foda. E você não pode gastar espaço do seu computador com 4 Zelda, cara. Você vai ter que jogar. Vai ter que colocar outros estilos. Sabe? Aí você fala, pô, mano. Uma arca de Noé cultural. É quase isso. Aí você fala, pô, é mancada você também colocar alguns jogos por causa de inclusão. Né? Você falou, vamos colocar inclusão porque tem que ter um de corrida. Não, mas é que assim. É uma experiência totalmente diferente. E naquela categoria, vamos dizer assim. Um Gran Turismo da vida é essencial. Porque sim, nenhum outro jogo dessa lista vai dar aquela experiência pra ele. Sim. Então, eu acho que é só isso. Eu não vou falar mais nada. Vai lá, Horácio. Cara, assim, agora tem. Puta, eu vou tentar não me estender, mas é porque tem coisa que eu acho muito foda nos 10 primeiros e tem coisa que eu acho cagado, assim. Tipo, bom, eu só vou chover no molhado porque, puta, Super Mario Galaxy 2 entre os 10 primeiros. Cara. Caguei litros pro Super Mario 2. Tipo, Galaxy 2. E o Tetris me causa a mesma estranheza que causou em você, Edgar. Que é assim, tipo, os caras colocou Tetris, o que eu acho um puta jogo relevante. Mas, cara, assim, qual é aquele esquema do parâmetro que a gente tava conversando lá no começo, assim. Tipo, porra, se é pra parece ser que eles colocaram super... Se é pra ser relevante, então, tinha que ter outros jogos relevantes aí. Né? Exato. E parece que eles colocaram Super Mario Galaxy 2 aí porque eles gostam do jogo, porque não, eu não consigo ver uma outra justificativa pra ele estar nos 10 primeiros. E aí eu acho que alguém lembrou, porra, mas o Tetris é importante, né? Os caras falaram, porra, o Tetris é importante. Aí parece que assim, tipo, os caras montaram a lista, aí como eles esqueceram lá, quando eles estavam lá no 100 lá, eles esqueceram de Tetris. E só foram lembrar do Tetris quando eles estavam finalizando na lista. Coloca aí. Essa puta, eu lembrei do Tetris, mano. Puta, é mesmo o Tetris, velho. Pá, então põe aí o Tetris aí. E aí ficou em sétimo lugar, sabe? Aí, tipo, isso me incomoda pra caralho também. E, cara, puta, GTA, desculpa, não jogo, cago litros. Sei que é um jogo importante, mas cago litros, assim, e, tipo, pra ele estar em terceiro lugar, pessoalmente, na minha lista pessoal, não entraria nos 10 primeiros. Mas assim, tem uma coisa que eu gostei de ver, me chamou muita atenção, porque eu pensei que fosse um jogo meio de nicho, assim, um jogo. Não que é um jogo ruim, que só eu gostei, porque eu sei que um monte de gente gostou, mas é um jogo que eu não sabia que ele tinha esse alcance pra entrar aí nos 10 primeiros, que é o Bloodborne. Que pra mim é justíssimo ele estar entre os 10 primeiros. Puta, cara, da série Souls eu acho que é o mais divertido. Eu acho que o Demon Souls é mais importante que o Bloodborne, mas assim, por diversão, é o jogo mais divertido da série. Apesar dele ser o Souls que não é Souls, né? Uhum. Mas gostei de ver ele em quinto lugar na lista. Uma das poucas posições que eu bati o olho e falei, porra, tá aí, justo. É um jogaço, é um jogaço. Porra, The Last of Us, não precisa nem falar. Esse aí, se ele não entrasse nos 10 primeiros, porra, sei lá, eu ia ter um dia de fúria, eu ia me armar e ia, tipo, de encontro ao mais forte aí, sei lá. Não sei o que eu ia fazer. Vamos lá, Half-Life 2, porra, puta, sim, jogo sim. Importante pra caralho foda, também, assim. Foda. Aí é esse negócio que a gente tá falando de parâmetro, bagunça tudo, né? Que ele, tipo, é um jogo divertido, ele é um jogo importante, ele é um jogo foda, ele tem que estar. Enfim, ele tem que estar. É um jogo que tem que estar. Dark Souls em segundo lugar, cara. Em segundo lugar, Dark Souls. Esse é o primeiro, porra, lá atrás. Cara, me deixa feliz ver o Dark Souls, assim. Me deixa bem feliz ver o Dark Souls, os caras colocando ele em segundo. Mas por mais que eu goste do Dark Souls, segundo lugar? Difícil, difícil. Muito difícil avaliar isso. Muito difícil. E agora, vamos dizer, o meu argumento final aqui. A gente está no primeiro lugar, a gente tem o Breath of the Wild, o Zelda Breath of the Wild. Então, antes de começar a falar muito, deixa eu concordar com vocês. Concordo, tem muito Zelda aí, cara. Numa lista, os caras tinham que ser um pouco mais restritivo e ter mais parâmetros na hora de colocar, já que, né, pô, podia abranger mais essa lista com outras franquias, aí os caras me enfiam 5 Zeldas numa lista. Uma lista de 100, uma lista desse tipo, você tem que virar e falar assim, olha, pode ter no máximo, sei lá, 2 jogos por franquia. 3 jogos, não pode, não, você não pode falar assim, ah não, eu gosto muito de Zelda, então vou colocar todos os Zeldas, porque você precisa restringir as franquias, sim, porque afinal você tem um espaço limitado, né, você não pode simplesmente... Porque você tira o espaço de umas, que assim, eu não sei, quando eu falar, eu acho que vocês vão concordar comigo, porque assim, não tem nenhum Tomb Raider, nenhum, né? E você fala, mano, o primeiro Tomb Raider, cara, que eu não sei, assim, eu ficava jogando a demo que vinha na revista, como o Horácio lembrou lá, que vinha aquele CD de vinha duas telas, e eu ficava jogando duas telas, velho, que era foda. Sim. Enfim. Pô, não tem Assassin's Creed, que porra. Não tem nenhum. Conversando quando você caiu lá, Maurício, quando você reiniciou o computador, a gente tava falando, pô, o Assassin's Creed, cara, pô, é um puta jogo relevante, cara. Um puta jogo bacana. Apesar de todos os pesares do primeiro, de ser repetitivo e tudo mais, mas puta jogo. Cara, que de certa forma mudou a indústria. Uhum. O jogo não tá, sabe? Tipo, porra, é foda. Mas assim, o meu último comentário desse primeiro lugar, eu só gostaria de falar o seguinte, assim, quando saiu Breath of the Wild, quando eu joguei, terminei de jogar, e eu conversando com outras pessoas. E começou esse burburinho de falar, porra, é o melhor Zelda. E aí, tipo, tem aquela questão que eu sofro muito desse mal, que é ter sempre a impressão de que o antigo é melhor, sabe? De que, pô, puta, na minha época... aquela memória afetiva que você tem... a nostalgia, a memória afetiva que você tem em jogos antigos, ela acaba influenciando muito a sua opinião, né? Então, eu tenho, vocês sabem disso, né, cara? Acho que tá muito claro em todos os podcasts que eu tenho essa questão da nostalgia aí dos games retrô e tal. E conversando com umas pessoas que também gostam de Zelda, os amigos meus que gostam de Zelda e tal, eles me falaram, porra, e aí, cara? E o Breath of the Wild? Aí, cara, assim, eu parei, eu pensei, eu repensei, eu falei, mano, eu não acredito que eu vou falar isso, porque assim, desde sempre a Link to the Past pra mim era o Zelda Supremo. Assim. Mais do que o Ocarina of Time, mais do que a Majora's Mask. Pra mim também. Apesar de eu saber que muita gente prefere, né, os do Nintendo 64. E aí eu tive que chegar e falar a frase, cara, o Breath of the Wild, ele é melhor do que a Link to the Past. E ele é o melhor de todos os Zeldas, com certeza. Deixando toda a nostalgia de lado, cara, essa parte do, né, da memória afetiva do que eu tenho com os jogos antigos, o Breath of the Wild, cara, ele é a concatenação de tudo que tem de bom da série Zelda renovado, sabe? Tipo, os caras conseguiram trazer o Zelda pra a geração atual, assim. Ele é um mundo aberto, ele pega coisa emprestada dos jogos de mundo aberto, aí Skyrim, mas ele não deixa de ser um Zelda, sabe? Então, assim, cara, ele é um jogo fantástico, cara, fantástico. Primeiro lugar, numa lista de 100, polêmico. Pessoalmente, eu não colocaria, tá? Ele em primeiro lugar. Até porque, assim, eu batendo o olho aqui, né, nos 5 primeiros, né, que é Bloodborne, Last of Us, GTA V, Dark Souls e Breath of the Wild... Quando eu bato o olho no The Last of Us, assim, eu já, tipo, falo, puta merda, fode, hein? Aí eu acho que eu coloco, por exemplo, o Last of Us na frente do Breath of the Wild. Mas, assim, cara, eu não concordo com o Breath of the Wild em primeiro lugar, mas eu acho que eu entendo por que os caras colocaram Breath of the Wild em primeiro lugar, cara. E, assim, é um jogo novo... É um jogo que, assim, é um argumento que eu queria colocar, assim, que realmente colocar muito jogo recente numa lista de melhores é complicado, porque é como o Eder falou lá atrás, o jogo nem maturou ainda, sabe? A gente não sabe o que esse jogo vai influenciar no futuro, assim, de qual vai ser a importância dele no futuro. Então tem jogo novo aí que a gente ainda não sabe, cara. É, por exemplo, eu pegando um exemplo aqui do Bloodborne, por exemplo, eu adoro também, cara. Ele, pra mim, é top 5 mesmo. Mas eu não sei se no futuro ele vai ser relevante, sabe? Porque ele não trouxe nada de novo, ele não é um jogo... Ele, vamos dizer assim, ele melhorou o que, né, o Miyazaki vinha fazendo nos jogos dele. Né, ele culminou num, né, vamos dizer assim, numa perfeição dos jogos do Miyazaki, né, que aí depois veio Dark Souls 3 e tal, que também continua essa evolução. Mas assim, no futuro, eu não sei se ele vai ser relevante. Então eu acho complicado essa estrutura de colocar jogos novos. Mas ao mesmo tempo a gente tem que quebrar esse ciclo, assim, essa mania também de tipo, puta, vamos colocar os clássicos. Então eu tô me contradizendo com vários argumentos que eu coloquei aí anteriormente, né? De ter que colocar o jogo relevante, de ter que colocar um no lugar do outro porque é mais relevante. Mas eu entendo todo esse meu perâmbulo aqui na conversa final. Eu entendo Breath of the Wild aqui, cara, entre os 10 primeiros. Eu entendo ele em primeiro lugar. Não concordo, mas, cara, que jogo, cara. Foda, foda. É, não, mas eu acho que a lista tá desequilibrada em termos de novos e antigos. Muito. Tem muito mais jogo muito novo. Você tem muito mais jogo de uma época muito recente. Se você for pegar em comparação a anos, assim, né? O número de anos que tem, assim, parece que você pegou. Você tem, sei lá, 50% dos últimos 10 anos aí. Sei lá. Entendeu? Dos últimos 15 anos. Então, mas é que aí é que tá, cara. Essa é uma discussão até bacana, assim, a gente não vamos se estender muito, porque a gente já tá já com duas horas de podcast. Sim. Mas é uma discussão assim, que, cara, que realmente talvez um dos motivos de ter muitos jogos novos é porque justamente por esses jogos novos, eles são a soma, né? Eles são a soma de, né, das experiências passadas, né? Então, não, concordo. São coisas que foram melhorando, sabe? Sim, eles são jogos muito mais interessantes em muitos aspectos. Isso. Só que assim, o foda de toda essa nossa discussão aqui, a gente volta lá pro início de conversa, que é a questão dos parâmetros, sabe? A gente não sabe os parâmetros e aparentemente não houve parâmetro pra montar essa lista. Porque assim, se houvesse os parâmetros, a gente ia colocar tipo aquela história que a gente tava falando. Porra, mano, mas esse jogo, o jogo antigo, ele é muito mais relevante pra indústria. Sabe? E essa impressão de que a lista foi tipo simplesmente guspida, vomitada numa mesa de bar, tá aí, cara, nos 10 primeiros aí, que foi o que o Leo Weather falou, cara. Porra, tá o Tetris, mano. Que assim, tipo, cara, é um jogo divertido, legalzinho, mas, cara, a gente não pode falar que é um puta jogo. O que a gente pode falar é que ele é um puta jogo relevante. É, mas revolucionário. Não, revolucionário, ele, sabe? Um puta jogo. Okay, ele destoa do que parece ser o top 10. É, o top 10 sim, parece que é um não, tipo de lista. Do mas que tem parece ser a lista mais, toda. Do que parece ser a lista toda. Então, que jogos realmente revolucionários tem nessa lista? Tem o Tetris. Tem coisa legal, assim, coisa importante, cara. Parece que tá muito jogado. É. Eu acho que uma lista que tenha... dentro do top 10, tá lá no top 10, ela tem o Tetris e tem o Last of Us, ela é possível, é uma lista possível. Claro que é. Mas esses outros 8 jogos, eles têm que ser... como é que eu posso dizer? Não pode ter um Uncharted, por exemplo. Não pode ter um Uncharted. Aí você fala... Não pode ter o Super Mario 2 Galaxy, cara. Porque aí você fala assim... O Bayonetta 2, por exemplo, que não tá no top 10, mas, por exemplo, você olha ele dentro da classificação dele, dentro do tipo de jogo que ele é, tem jogos melhores que ele. Aí você fala, o que que ele adicionou? O que que ele trouxe? Então, por que ele vai ser lembrado? É um exemplo clássico, cara. Agora você falou Bayonetta, é uma coisa tipo batata, por exemplo. Por que que tá o Bayonetta 2 e não tá o God of War, por exemplo? Nossa, não tem God of War, verdade. E são duas franquias que verdade, sinceramente, God of War nem é uma franquia que eu acho foda. Eu sabe? Também não nem gosto, acho, porra, eu nem legal. Sou fã. Eu gosto de jogar, acho divertido. Não, é legal, tal, mas assim, caralho. Mas dentro do gênero hack and slash, ali, 3D, aquela coisa assim, sim. Tipo, porra, o God of War é o pai do Bayonetta. É exatamente isso. E se você for olhar, você fala assim, não... Eu não vou, a lista não vai contemplar os jogos que criaram, que são os pais, vamos supor, porque você fala que nem, não tem o Final Fight, que é o, né, não tem o Double Dragon, que é o que, é o, que eu acho que criou o beat'em up. Mas assim, não precisa colocar o cara que criou, mas Street pelo menos Rage. Não tem Street of Rage. É o pelo menos aquele que é aquele ou um representante que fez com que o ou que o formato seja lembrado até hoje, ou que ele criou, ou que ele modificou, mas assim, que seja, quando você fala, por exemplo, beat'em up, você vai lembrar de alguns nomes pelo que ele contribuiu para aquele formato. Uhum. O Bayonetta 2 não contribuiu, isso é certeza. Sim. Se ele contribuiu, foi muito pouco. E então, é nesse aspecto que pode. E o foda, assim, pra fechar assim, só pra gente já chegar nos finalmente, o foda da lista, o pior da lista, voltando novamente pro começo da conversa, é que é uma lista sem justificativa, sabe? Tipo, é uma lista vomitada. Eu sei a justificativa. Manda. A justificativa é assim, eles estavam numa mesa de bar bebendo uma cerveja, falando assim, caralho, a revista tá quebrando, ninguém mais compra essa porra, o que a gente faz, o que tem que fazer, tá todo mundo lá deprê, né, vai, todo mundo perdeu a porra do emprego. É. Aí eu falo assim, já sei, vamos soltar a lista, vamos criar polêmica. Já sei, vamos colocar o Super Mario Galaxy 2 no top 10. Pra criar polêmica, pra todo mundo acessar a porra do link. Exatamente. É clickbait total. Né? Exatamente, porra, só pode ser isso. Qual que é a outra justificativa? Ou senão os caras já começaram bêbado, né? Os caras já começaram. Os caras, tipo, começaram no nível. Ô, sabe que jogo que é foda? Porra, velho. Super Mario Galaxy 2 é foda, mano. E aí um foi emendando um no outro. Oh, sabe que jogo que é foda também? Esse aqui. E foi, tá ligado? Eu acho, cara, que pode ter sido pior. Eu acho que o cara da revista tava no bar e não tava bêbado. Ele ouviu a conversa dos bêbados e falou, mano, eu vou fazer uma lista pra ver esse cara aí, velho. Tô falando um jogo aí, eu vou anotar aqui. Mas galera, vamos lá. Vamos fechar. Vamos pras considerações finais pra gente fechar esse pod aqui, cara. Vamos lá, vai, abra o seu coração aí. Eu vou fazer minha consideração porque ela é rápida, eu quero esquecer essa lista. Pronto. Maurício? Tá, minha consideração é Skyrim em 28º lugar, vai tomar no cu, Ed. Não, vai se fuder de novo, tá? Não dá, pra mim é inconcebível. Não, inconcebível. Não pode, né? Inconcebível. Cara, eu não tenho considerações finais, eu acho que eu já falei muito da minha parte aí quando eu comecei a falar dos 10 primeiros. Mas antes de encerrar esse podcast, eu quero fazer um pedido para o ouvinte que chegou até aqui. Como todos sabem, se você está escutando esse podcast, você sabe que a gente é um podcast novo, um podcast que está começando. A gente sabe que tem gente ouvindo, né, a gente tem aí um modo de controle, a gente tem aí analytics, a gente tem o controle do próprio iTunes, aí do feed, então a gente sabe que tem gente ouvindo. A gente tem noção de que não é muita gente, mas tem aí uma galera que tá começando a ouvir. Então eu peço pra que, se você estiver ouvindo esse podcast, se você, tipo, é um dos nossos ouvintes, eu peço que você se manifeste, seja no comentário no YouTube, seja no comentário no blog, para que a gente comece aí a entrar em contato, né, com as pessoas que estão ouvindo o nosso trabalho, que estão acompanhando aí o Q36. E peço mais ainda, peço que o momento de mendigar a ajuda dos ouvintes, que eu peço que vocês divulguem aí também, peço que, além de dar o feedback, eu primeiro peço feedback, o que eu acho que para mim, para a gente é o mais importante. Valeu, agora nesse momento, é o mais legal. Que é o que vai dar aí combustível pra gente continuar aí o Q36, continuar o projeto, mas também peço aí pra dar uma força, né, meu? Divulga, se você gostou do podcast, divulgue aí o Q36 pros seus amigos. Vai lá na página do Q36 no Facebook, dá um curtir na página lá, convida os amigos pra curtir a página também, ou no mínimo convide os amigos a conhecer o Q36 e não esquece também de dar um pulo lá no canal do YouTube do Q36. Já assina o nosso canal, que a gente vai começar a produzir aí os conteúdos para YouTube também. A gente já tá com alguma coisa lá, mas era uma coisa antiga que a gente estava produzindo por Tartaruga Cósmica. E eu acho que é isso aí. Agradeço o cara que conseguiu ficar aqui até 2 horas ouvindo esse podcast até agora. E é isso aí, galera. Até a próxima, então. Valeu, galera. Abraço. Alô. Trilha sonora dos jogos. Streets of Rage 1 e 2.